Peça sua música pelo WhatsApp da Energia. 943530150. Energia 97. Toda sexta e sábado, o clube mais emblemático de São Paulo espera por você. Overnight Vila Olímpia. A magia do passado está de volta com a tecnologia de som, performances e luz do futuro. Venha reviver o melhor dos anos 80, 90 e 2000 no comando dos DJs residentes Badinha e Rogerinho. Viva esse sonho. Comemore seu aniversário. Faça sua despedida de solteiro e reúna seus amigos para uma noite inesquecível na Overnight Vila Olímpia. Rua Gomes de Carvalho, 799, Vila Olímpia. Informações e reservas 3582-3637 ou pelo WhatsApp 95155-0702. Overnight Vila Olímpia. Um novo conceito de casa noturna em São Paulo. 18 anos de estádio 97, que alegria! Ô, Domeniquinho, para de tomar isso! Meu Deus, alguém segura o Domeniquinho! Porra, meu Deus, cadê o brinde de café? Porra, porra! Olha que coisa boa, com 18 anos, já pode ir preso! Menina, 18 é o número mágico! Au, au! Tá muito barulho, cadê o retorno? Vamos cantar! Estádio! Estádio 97! 97! São Paulo eu vou ficar, Corinthians aloprar, o Palmeiras vai ser minha piada, e com o Santos zoar. Ah, isso aí não vale. Estádio, ah, se sou eu, 97. O estádio é bom barato, estádio, au, au, 97. Agora com vocês, au, au. Beleza, beleza? Eu estou aqui no céu, mas aí na terra, o show é com vocês. Au, au, au. É isso aí, Tim, estádio 97 aqui no oferecimento de Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. Extra, no Extra você enche o carrinho com muita economia. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Tá no ar o estádio 97 aqui na Energia 97. Olá! Opa! Olá! E aí? Olá. E aí? Olá, sou Ali! E aí? Boa tarde! Cadê a... Sinto muita falta aqui de aquele nosso companheiro, a Mudinha do Pantanal, não vem hoje? Só pra saber. Ah, marcou quando passou pelo programa e... Ah, já não... Falaram que o Rude é o componente menstruação, né? Só vem uma vez por mês e de vez em quando chega atrasado. E olha... E eu sinto falta daquela bela nariga também. Tá aí, tá aí. Aqui, chegou? Rapaz, o que ele é bom de vídeo, né? No WhatsApp, esse rapaz, informativo. É, o Benjamin não deixa ninguém passar à vontade. Você sabe que ele manda tanto vídeo que o meu telefone celular tá grávido agora. Olha, vou te falar, é por aí a história. Não é? Vocês não têm noção do que o Benjamin coloca nos grupos de WhatsApp, é uma coisa... Você fica abismado de saber onde que é a fonte, né? De dar inveja no Kid Bengala, né? Bom, o Benjamin é alimento X-Vídeos, velho. É verdade. Pô, e agora tá com uma palhaçada de tira do grupo, põe no grupo. É, não dá pra entender esse. Põe no grupo. Tá um louco, né? O bicho é um retardado. Mas ô seu Bento, opa, boa tarde, tudo boa bem? Tarde. Ai, falando na. Aê! Aê! Aê! Aê! O Ben já voltou! Tingi o cabelo! Beijo. Aê, idiota! Deu uma... É idiota, é cego. Deu uma pintada, beija? Quer dar uma pintada hoje? Não é. Olha! A diferença do. A diferença do beija pros goleiros do São Paulo, né? Ah, qual? E os goleiros do São Paulo estão sempre adiantados, o beija tá sempre atrasado, né? Eu tava aqui! Ah! Senhor, eu tava aqui na rádio. Ó a cobrinha, ó a cobrinha. A cobra da Record, velho. Não é. Olha lá, alimenta bem. É que o Benja ele chega todo dia, umas 5 horas da tarde, ele pede pra dona Natália dar um corte no cabelo dele. É. Ele senta no meio da cozinha, parada, uma cadeira. Parada. E ela dá um. Ó, mas esse nugget ficou bom, hein, velho. Gente, eu cortei o cabelo ontem e vim aqui. Aí você vê como é mentira, porque eu vim aqui e ninguém falou nada. Não, é você corta num dia, você pinta no outro. É, pinta. Obrigado por vocês repararem bastante de mim, fico feliz. Os caras estão reparando. Acho legal reparar. Oh, mas esse nuguete aí é legal, hein, velho. É legal que essa tinta é a mesma do bigode do Zenon, fica bacana. Você vai passar no nuguete. Olha, Olha, se eu pintasse, eu falaria, cara, não tem problema nenhum. Aham. E aí, vamos, Ventola? Vamos lá, peixe, vai. Peixe. Agora pisa a bola, Evidente. E aí, Evidente? Opa, como é que tá? Cadê aquele palhaço? Tranquilo, você é fera, viu? Eu gosto quando você dá a notícia, porque tem gente... que tenta dar notícia, mas não tem preparo. Oh, valeu, obrigado. Não, nossa, vou citar, velho, o nome. Essa foi um meio. Até porque não sabe ler. Ah. E também não sabe escrever. Então ele rabisca, ele não entende o que ele fala. E também... aí quando soube a chamar ele, ele tá no joguinho, né? Mas ele tá passando de fase sempre. E dá desculpa, não, é que eu tô com óculos bifocal, eu não sei se eu enxergo de longe. Até, de até o óculos do moto é bi? Até o óculos, é. É, o cara sacou um Gucci, meu irmão. Aí ele é tão paga-pau, só porque eu uso, agora ele usa, ele falou. Ah, é? Nossa, só ele usa óculos do mundo inteiro. Não, aqui, nossa. Aqui no programa é eu também. Meu Deus. Ó, RG também. Eu tinha reparado isso. Então. Não, RG não tem grau, é só achar. Outro dia ele falou pro Tellers, Tellers, você viu, tem que usar óculos, eu preciso arrumar um. Não, nossa, tem nem grau. É, não tem. É igual aqueles do Robinho. Aliás, não tem nem vidro. Não, é, não tem. Não, é furado. É furado. É furado. É. Né? Bom, é. Nossa, mano. Olha aí, quinta-feira, 21h45. Acalmaram os Zante lá embaixo? Acalmaram? Tá calmo. Calmo, olhado. Tá bom, né? As duas... Porque o Zante tava nervoso lá também. Estavam, mas rapaz, aí é goleado, um empate fora de casa, ó. Aí, acalmou. Isso, quinta-feira é o The Strongest na Vila Belmiro, 21h45. Sim. E aí tem o Bruno Henrique e o Hernandes, que jogaram muito contra o São Bernardo. Sim. Mas, né, foi o ataque. Mas a princípio deve manter mesmo o Covete, o Ricardo Oliveira. É, deve ser esse o ataque do Peixe. É, eu vai concordo, manter, né? Eu concordo com o Dorival, porque aí ele pelo menos fica com uma opção legal se precisar substituir, né? Se precisar, os caras estão afiados, estão com vontade, e é legal ter essa opção de banco. E foi importante, né, o Santos ter vencido para dar uma acalmada aí no Paulista. Embora ainda na chave continue lá em terceiro lugar. Segundo, mas... né? Segundo? Não, terceiro. Mas está encostadinho ali nos caras, né? E ainda não classifica. Na Ponte Preta, porque eu acho que, se eu não me engano... É 14, né? É, e o outro... Tem um... Quem está aí, Ale? É Santo... Ponte Preta, Mirassol. É, o Mirassol que tem 13 e o Santos está com... 10, é isso? Então tá 4 pontos do primeiro e 3 do segundo colocado. Tá ali juntinho, qualquer tropeço aí, né? O Santos encosta e deve buscar a classificação aí. Que é, o eu te dei a tabela errada, viu? Desculpa. Essa aqui RG, certa. O Santos classifica. Perdão, viu? Fica tranquilo. É que o meu laptop cê aqui... Você me derrubou? É, mas agora eu me corrigi. Ah, tá. Então tá aqui, Ponte Preta com 15... E Santos com 13, junto com o Mirassol então, com 13 falei, também. Pô, tá em segundo, é isso aí, tá na frente. É que eu não quis corrigir. É pelo saldo, digo, pelo saldo que o Santos está se mantendo. É que eu, como um companheiro muito solidário, o que eu faço? Eu dou a tabela errada pro RG. Para depois corrigir. Depois eu corrijo ele no ar. Entendi. Fica uma situação constrangedora. Boa, boa. E ganha o mérito, é isso? Isso. Ah, tamo junto, Alê. Não tem problema nenhum. E é isso aí, cara. Uma pena que... Tá saidinho ele hoje, né? Hoje ele tá afiado. Ele tá botando as mangueiras em fora. Hoje ele tá... A cobrinha, já ele vai tomar invertido. Hoje ele tá afiado. Todo mundo, né, Dudu? A cobrinha da Record, nossa. Hoje é dia do Netflix virar esses vídeos, hein? Você não viu nada, porque no navio eu tô prometendo, hein? Até o quê? Se a gente se encontrar... Ah, não, você não vai lá. Mas se a gente se encontrar, porque eu tô em outra prateleira. Não, falar nisso, muito legal o que você fez. Obrigado. O Tele já postou no Instagram da rádio? Que quem for no navio e pedir um decreto, ele vai gravar via celular, WhatsApp. É só fazer fila? Na palmas, pô, Ale, velho. Não, mas. Isso é humildade, velho. Sério, não, mas ele. Ele tá levando, ele falou pra mim: 600 decretos. Ele não vai ter tempo, 600 não, primeiro. Ele só pediu pra não ser incomodado no café da manhã, no almoço tudo bem, no jantar também. É que no café da manhã, por ser a primeira refeição do dia, ele precisa estar alimentado pra poder desenvolver o decreto. Olha, desiste dessa ideia porque não vai dar tempo, hein, velho. Nossa, ala das traíras. Tele, faz favor, posta muita lá no gente, da rádio. Pra quem for no navio, sexta-feira, pra chegar com educação. Isso tudo pela tinta do Zenon, é isso? O Alê não tem obrigação. É vingativo. O Alê não tem obrigação de fazer decreto, gravar em celular pra quem é mal educado. Só pros educados, tá bom? Posta lá. E, seu Bento? Que legal. Definição do time só hoje após o treino. Tá bom. É isso aí. Certo? Vamos ao Parmeira agora. Ah, nós! Vocês. Fala de nós. Nós. É, você. Fala do campeão brasileiro. Fala de nós aí, ó. Sou Bento. Olha só, Thiago Martins, né? Até 2019, prorrogou o contrato, zagueirão. Que tá machucado, né? E amanhã o Palmeiras enfrenta o Jorge Wilstermann, que tem um zagueiro lá, Benja. Qual o nome dele lá? Eu não sei se eu falei já, o Alex Silva Pirulito. Pirulito! Exatamente. 10 dias tá falando isso, velho. Não tira o pirulito da boca ele também, joga com a querido. Camisa número 2. Pirulito! Então, estará em campo amanhã, ainda sem definição do time do Eduardo Batista para amanhã, mas também deve ser o Tietchan, deve ser titular amanhã, o Borja no ataque. Vamos ver amanhã essa escalação aí do Eduardo Batista. Ele elogiou muito, né, Dodô, o trabalho defensivo do Thiago Santos, né? Eu tenho uma tese... Você acha que o Thiago vai jogar? Não, eu tenho uma tese. Quando o treinador começa a elogiar muito, muito... Ele tira o cara. Ele tira o cara. Uma vez eu passei por essa experiência. Mas porque você tirou o cara ou você foi tirado pelo cara? Não, não. Eu tava na Alcan, um time lá de Santo André. Conheço, perto da minha casa. É, então. É um timaço, hein? Futsal, é. Aí o professor Décio, né, começou a falar do Neguitinho. Só que tinha 13 jogadores ali no vestiário, um pouquinho antes da pré-eleição pro jogo, né? Aí ele começou a falar do Neguitinho, tinha 13, só trocava de roupa 12. Sim. Um ia ficar de fora. Ele começou a falar, olha, queria dar os parabéns pro Neguitinho, tá treinando demais, muito dedicado, muito determinado, faz tudo direito, se cuida, se concentra, faz tudo. Ó, queria ter 12 Neguitinho no meu time. Neguitinho, hoje você não troca de roupa. Tadinho, velho. Segundo, deixa eu mandar até um abraço aqui. Patrícia mandou uma mensagem. Faz tempo que o Patrícia não aparece, né? Tá vivo? Por onde anda o Patrícia? Respira? É verdade. Ele pegou um táxi lá, os caras estão ouvindo nós agora. Não, não quer pagar. Palmeirense fanático, tá certo? Douglas, tá certo? Tá ouvindo a gente agora? Não, tá ouvindo a gente agora no táxi dele. Bandeira 3, ó. E ele colocou aqui, não sei se você concorda, ou Ale. Pagar com a laranja. Aqui, ó. Tá aqui escrito no time. Thiago Santos, horroroso. Um perigo constante. Segundo o Patrícia. Eu não acho, hein, Patrícia? Então pergunta pro Patrícia. Foi bem no sábado. Pergunta aí o WhatsApp. Bem. Pergunta no WhatsApp o que ele acha do Ademir da Guia, já que você não acredita no que eu falo. Como assim? Manda um WhatsApp pergunta pra ele. Você... Tá perguntando, ele tá ouvindo agora? Não, mas você, então, manda. Patrícia, manda Patrícia, no WhatsApp. Manda pra mim o que você acha do Ademir da Guia. Ele vai pipocar. Como assim vai pipocar? Porque você pede pra ele mandar e você fala que vai pipocar? Ele não gosta. Ele não gosta. Falou, não gosta. Com pressão de público assim, ele vai pipocar. Não gosta e porque gosta. Não jogou nada. Na opinião dele. Assim como disse que o Marcos não foi nada disso. E o Marcos também é muito valorizado, mas também não é essa. Caraca, ele falou disso. Sim. O Patrício lá. Então, se ele falou tudo isso, eu juro. Graças a Deus, o Patrício nunca foi presidente. E dirigente para ele só existiu um. Entendo por que isso é uma verdade do que ele falou. Porque ele não é uma pessoa que está aqui no nosso dia a dia, o qual a gente quer colocar numa frigideira. Não. E ele... Aqui, ó, mentiu vocês. E acabou de chegar. É, que maior... tá aqui escrito. Ó, aqui, pera só um pouquinho. Aqui, ó, Demiro da Guia, muito bom jogador. E Marcos, bom goleiro. Patrícia, Ademir da Guia é sensacional e Marcos é sensacional. Bom é bonzinho. Quem não tem coragem de repetir o que ele fala pra gente. Pelo amor de Deus. Ele fala, jogador normal. Quando você tem um ídolo, você não fala bom, né? Patrícia, pera só um pouquinho. Ele mandou aqui, você tá de brincadeira. Então eu quero ver ele escrever que ele acha que é sensacional, não que é bom. Ele colocou aqui. E pelo que ele colocou, ele achou que é maravilhoso. Ele acha que o Rogério é melhor. Porque ele colocou aqui, ó. Melhor goleiro brasileiro de todos os tempos, Rogério Ceni. Mas tudo bem, mas pra ele não é uma distorção. Ele acha que o Valdívia foi o maior 10 do Palmeiras. Você achar que o Rogério é melhor que o Marcos e vice-versa não é uma distorção. Não é nenhum problema. Não, não é porque foi um grande goleiro. Então não há problema. Como goleiro, os dois foram sensacionais. Pra mim, o Marcos é melhor. Pro Sombra, acho que o Ceni é melhor. Então, mas há controvérsias. Mas tudo bem. São dois baita goleiros, não é isso? Né, Sombra? Nenhum dos dois chega no calcanhar do Ronaldo Giovanelli. Valeu, tem. Nenhum dos dois. Cadê o momento? No quesito. Dois losers. No quesito, reclamar com a defesa, jogar a culpa nos outros, é verdade. Mas que o Digo teu goleiro. O teu Rogério Quem tomava gol e saía dando esporro na zaga? O Ronaldo tinha moral pra fazer, Paquito. Catava muito. Ô, Bento, e aí? Acabou. Então, olha, agora, muito importante, fique ligado que o Dodô vai falar do Dia do Consumidor Brasil no Busca-Pé, né, Dodô? Bem lembrado, olha só. Já que você tá todo empolgado aí. Não, mas é verdade, olha só. Porque também não tem como não se empolgar, não é verdade? Porque a primeira mega liquidação do ano É o Dia do Consumidor Brasil, dia de grandes descontos na internet. Você que está aí na internet e gosta, sim, olha, para encontrar as melhores ofertas é fácil. Dá um busca no Buscapé. Busca no Buscapé. Dá um busca no Buscapé. Ó, tem smartphones, tem eletrodomésticos, moda. Sim. E ó, tudo com até 50% de desconto. Como, hein, assim? Isso mesmo, tudo com até 50% de desconto. Oh, louco. E olha, no Buscapé você pode conferir no histórico de preços se o desconto é real mesmo, hein? Olha, Dia do Consumidor Brasil. Já vai começar e com transmissão ao vivo do Buscapé, hein? Acesse buscapé.com.br ou baixe o aplicativo grátis. Perfeitamente, é isso aí. Seu Estádio 97 também no oferecimento do Extra. No Extra você enche o carrinho com muita economia. Ó, quem ligar aqui no Estádio 97 e disser "só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão", ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme, tá bom? E também quem ligar e falar "todo dia é dia de clássico no McDonald's", ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Ah, Dodô, só pra completar, eu esqueci. Dá um busca. É verdade, Sombra. Dá um busca no Buscapé. E aí, Bento? Agora vamos ao Corinthians. Vamos lá, Coringão, que o bagulho é louco, velho. É nóis. É o seguinte, hein? Falar nisso daqui a pouco, vamos falar sobre a apresentação do goleiro Bruno, né? Vai, porque você tá associando ao Corinthians, vai pro inferno, você e ele. Seu escroto. Só fez uma chamadinha. Seu escroto. Gente, foi um teaser, foi uma chamada. Só um teaserzinho. Eu vou fazer um teaser no teu traseiro. Ah, juiz. Acho mesmo, bagulho traseiro. Bunda branca não. Só um teaser. Ah, não pode. O negócio que ele tem. O que é fazer um teaser no Tchoba do Som? Só dá aquela pincelada, sabe? Aí não. Só um adendo. Só aí você liga pro Sheik e pergunta como que é. Nossa, eu fiquei imaginando a cena, velho. Um adendo aí ou não? Um adendo lá do Palmeiras. Tem 36 mil ingressos já vendidos. Ah, sim? Amanhã é bombou, né? É, e na boa é fácil. Vai vamos ter. Lá, na boa é o goleiro, né? Vai ter isso mesmo. É, vai o Palmeiras ter não tem na boa, não, fio. Ah, não, não tem, não. Se vai, não tá na boa, pra vocês, tá boa pra quem? Não, na boa, o Palmeiras não tem na boa, não. Ah, não, tá boa pra quem, então? O senhor lava a boca pra falar do Palmeiras, sabe por quê? Você lembra muito bem, o Palmeiras caiu 2 vezes pra Série B e nas 2 vezes o torcedor levantou o time. É, na segunda foi lá e... tanto. É, não, é, aquilo é na boa. Não. Série B é na boa. Oh, mano. Mas, agora o seu time aí, que tá... É, dá uma segurada aí, contrário. Mano. Lá é 3 porque, contrário. Como é que foi o torcedor? Caiu quanto aí, Sombra? 50 mil. Ah, desculpa. Desculpa, amigão. Dá um update. Lá, entra lá no negócio caiu, e dá uma conferida lá. Subiu de novo? Dá uma conferida lá, seu comédia. Entra aí, ô vacilão. Não, fala aí então. Subiu? Puxa aí. Ah, enquanto você procura, eu vou falar aqui, ó. Olha, quinta-feira o Luverdense, 19h30, lá em Itaquera. Sim, tudo nosso. O problema de última hora é o Balbuena, o zagueiro que tava indo bem aí. Eu tinha acertado a zaga, né? O Balbuena no problema muscular na coxa direita. O guerreiro está ferido. É, e vai. Não tem prazo ainda pra ele voltar, velho. Faz mal, mano. Vai entrar o Pedro Henrique, mano. E é verdade que o Corinthians está à procura de atacante. É o que falam, viu, Bento? O Corinthians parece que tá buscando aí a possibilidade de um novo atacante. E o Emerson Sheik acabou até dando uma declaração no final de semana pro Benjamin, entrevista que o Ben já fez com ele. Tá cavando, né? É, baixando totalmente. Não é que mostrou a bicoleta, ele tirou a blusa. Florou, né? Ele tirou a blusa e rodou no dedo. Mas, sinceramente, eu sou contrário à volta do Sheik, cara. Nada contra o Sheik. Que ele deu pra mim, ele não cavou. Na entrevista ele falou, olha, eu gostaria de voltar ano que vem pra Corinthians pra encerrar a carreira. Ué, mas a partir do momento que o Emerson Sheik, que é um cara que quando fala todo mundo ouve, e a declaração dele tem uma repercussão imensa, Mas ele não falou, olha, eu gostaria de voltar agora. Ele falou, eu gostaria de voltar ano que vem. Tudo bem, mas a partir do momento que pinta a possibilidade de retorno, mesmo que o Corinthians faça uma proposta pra ele esse ano, nada impede dele retornar, já que ele tá sem clube. E o Corinthians deve dinheiro ao Sheik ainda. É, mas só com relação ainda ao Sheik, Bento, eu volto a falar o que eu já disse ontem. Nada contra o Sheik, que em 2012 jogou muita bola, ele foi talvez aí o principal jogador do Corinthians na Libertadores, claro. Outros também participaram ativamente, como foi o caso do Alex e tudo mais. Mas, na boa, cara, o Emerson Sheik, ele foi talvez aí o principal nome do time na Libertadores. Inclusive no último jogo aqui no Pacaembu, em que o Corinthians venceu o Boca por 2-0 com 2 gols dele. Gosto muito do Emerson Sheik, foi um cara identificado com a torcida, mas eu tenho aquela tese aí de não gostar do retorno de jogadores que fizeram sucesso na primeira passagem. Faço algumas ressalvas, inclusive fiz com relação ao Jadson, Porque o Jadson, ele praticamente ainda nem que esfriou o corpo, Domênico. Ele ficou menos de um ano fora do Corinthians e retornou. Aí tudo bem, é aquele negócio que já tá ainda fresco na memória, o cara voltou e tudo bem. O Corinthians precisava. Agora você repatriar e trazer novamente um Sheik, cara, na boa, com todo respeito a ele, eu não traria, não. O Sheik hoje, na minha visão, significaria um retrocesso, você inibiria talvez a presença de um garoto da base que poderia estar despontando. Aí o Pedrinho, o próprio Pedrinho, que está sendo aí relacionado junto com os profissionais agora também, poderia ganhar uma chance. Se tiver talvez um Emerson Sheik hoje no elenco, eu sinceramente acho que pode inibir talvez a participação do garoto. E sem contar que hoje em dia, até pelo sistema tático que as equipes estão utilizando, o cara que joga no lado de campo, ele tem que acompanhar a lateral. Ele não pode ter aquele, sabe, RG, colocar a mão no peito, fazer assim aquele sinalzinho assim, tipo, tô abanando aqui, vou ficar correndo só quando meu time estiver no ataque. Pô, tá errado. O cara já fez despedida, tá já. Pô, porque o jogador que atua hoje nessa linha de 4 aí, ou então nessa linha de 3 atrás do centroavante, esses caras, eles precisam acompanhar a lateral. E o Sheik, eu não vejo ele com disposição, inclusive física, pra poder fazer isso. Então, obrigado, Sheik, por 2012. Se ele quiser ganhar mais uma placa de prata, a diretoria do Corinthians deveria fornecer, sim. Mas trazer o Sheik hoje, eu acho retrocesso. Mas o Carille falou que ele joga em qualquer time, que é amigo dele e tal. Mas, olha, se liga, tipo, o Carille, ele não vai dar uma declaração oposta a essa. Porque o Carille, ele também, primeiro, eu acho que qualquer treinador do futebol brasileiro não ia se opor, talvez, a vinda do Sheik. Não. Isso na frente das câmeras. Mas nós estamos já em março, ele não tem uma proposta? Sim, sim. Não, mas se chegar, por exemplo, para um treinador, para o Antônio Carlos Zago, ele chega lá pro Zago e fala: Zago, você quer o Sheik? Ele não vai falar nada contra o Sheik na frente das câmeras, mas na hora que fecha a porta da diretoria ali, vai falar: presidente, mas não dá. Em relação ao Fábio Carille, você está enganado. Não, é porque ele gosta do Sheik. Ele é amigo do cara. O presidente do Corinthians também. Quem tinha interesse nele era Chapecoense. Então, mas aí chama pra jogar um pôquer, velho. Não precisa chamar pra dar um contrato pra ele. Faz um churrasco, sabe? Alguma coisa assim. Lógico. Eu acho até que o Corinthians precisa de alguém. Olha, a gente quando analisa, ela tem que ver o que tem na mão e o que pode vir pela frente. Luigi. Tá lá, não joga. Verdade. É. Tem o Luigi. Tem o Luigi. Joga. Não. Romero. Tá lá, tá jogando bem. É o Romero. Eu traria, se não fosse pra fazer nenhuma loucura, nenhum contrato. Você que é um defensor da base e tudo mais, você vai trazer um Sheik? Não, mas eu não tô falando que não tem que botar a base. Você vai ter o Campeonato Brasileiro longo. Mas mescla um pouco. O Sheik não vai jogar todos os jogos. Vai mesclando. Eu acho que o Corinthians até precisa de um jogador de lado que machuque o adversário. Marquinhos Gabriel, joga? Não. Graças a Deus que não. Giovanni Augusto, joga? Nossa, aí é uma tirice, né? Guilherme tá jogando. Mas um erro não justifica o outro. Não, não é isso que eu tô falando. O Luigi joga. Não, esse daí, inclusive, não. Você viu a alegação pra ele não ser inscrito no Campeonato Paulista? Não. É que ele tava... Como posso dizer, pra ficar um termo delicado aí? Fora a parte física, que tava bem abaixo, a parte nutricional dele também, pelo departamento fisiológico... Pra mais ou pra menos? Pra menos. Bem magro? Que ele tava com déficit aí nutricional. Vai vendo, o Corinthians vai jogar um brasileiro com Casim, Jô e Romero só? Não, eu acho que precisa de um jogador. Não tem dinheiro, não esqueçam isso. Não tem dinheiro para contratar grandes jogadores. Não tem. O que eu faria? Eu subiria os dois moleques da base para jogar o Brasileirão. Cara, e se o Sheik não quiser nenhuma loucura financeira... Eu traria o Sheik junto. Não é Pedrinho? É Pedrinho? Tem o Pedrinho. Não subiu? Sim. Pedrinho? Tem o Pedrinho, tem o Carlinhos que também joga. Mas ele não está inscrito no Paulista, mano? Não, eu já tô falando pro brasileiro. Mas pode ser inscrito, porque o Corinthians ele tá pedindo até agora, Benja, o Wilson, que a federação aí abra mais uma vaga, porque o Wilson ele fez uma atroscopia no joelho. E a diretoria do Corinthians aí tá querendo inscrever um outro jogador. É jogador de clássico, é jogador decisivo. Não, mas decisivo que ano? Às vezes pode ser uma boa pro banco. Que ano? Não, porque o ano passado ele tava no Flamengo e jogou poucos minutos e o titular era Gabriel e Everton. O Zé Ricardo não quis dar chance. Mas deve ter algum motivo, né? Pode ser. Não, agora. Eu tô com o Mano. Jogou muito pelo Corinthians. O que eu tô querendo só falar é o seguinte: o Corinthians vai jogar com quem? William Potter, que não veio. Gente, o Corinthians não tem atacante. Não, eu concordo com isso. Só que eu acho que com o Sheik vai continuar sem atacante. Não, o Sheik, pra mim, é uma opção. Não é um cara que vem pra jogar 38 jogos. E esse jogador de lado, de campo, no Corinthians, ele tem que correr que nem um condenado. Ele tem que correr muito. É o que o Romero faz. É quem marca o lateral. O Sheik, pra mim, ele representa o jogador... Quando ele jogou em alto nível, no Corinthians, por exemplo, Ele era o Romero que jogava bola, porque ele recompunha, ele ajudava taticamente, mas quando ele pegava a bola, ele machucava os caras. E tinha experiência. Oh. Não, ia pra dentro dos caras, sabia o que fazer com a bola. Jogou bola pra caramba. O Campeonato Paulista... Muita. Mas agora é difícil pra ele. O Campeonato Paulista é uma coisa. Mas ele tá bem fisicamente? O Campeonato Brasileiro é outra. Mas ele tá bem fisicamente? Ah, não sei. Eu entrevistei ele assim, você olha, parece que o cara tá magro agora. Eu, correndo, treinando, não sei. Ele tava até jogando, ele tava treinando o Flamengo até dezembro. Você deu selinho? Agora, não. Não, não dei. Agora, não tem opção, gente. Não tem dinheiro, não tem opção. Sobe os moleque e traz mais uns dois jogadores, cara. Tem jeito. Pois não pode jogar o Brasileirão, que é um campeonato longo, com Casim, Jô e Romero. Não tem outro. Não será aquele Gustavo, aquilo era brincadeira, já foi embora. Não deu um chute a gol. Tatuou o Corinthians. É, né? Não é que ele não fez um gol. Pô, mas pelo menos pela tatuagem ele merecia mais consideração. É, louco, ele é leva pro teu. O cara amava o Corinthians. Faz uma placa leva de pro prata teu. Pro tatuador dele. Agora... Que loucura, né? Loucura, velho? Loucura, loucura. É. Seu Bento, vamos lá no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem e também de HDI Seguros. É de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Bento! Agora é o tricolor. Vamos lá. Vamos, São Paulo, vamos ser campeão. Vamos, São Paulo, vamos, São Paulo, vamos ser campeão. Vem, tricolor. Vamos, não sei quanto, mas vamos. Às 19h30, lá no Frasqueirão. Frasqueirão. Tem Prato, Maicon e Sidão. E Jusilei também. Jusilei também não, mas o Cueva joga. Cueva. E hoje... Cueva é a opção, né? E a matéria aqui hoje é como não vai durar muito, né? Okay. Luiz Araújo até 2021. Em breve, então... Ah, aumentou a multa. Aumentou a multa. Uma grana maior pro São Paulo. Prorrogou até 2021, dezembro de 2021. É, mas tá faltando um detalhezinho aí, né? Okay. Muito importante. Amarelinha, né? Ah, seleção? Tá tudo pré. Ué, tudo mas pronto. Ele já tinha sido sondado, o RG, antes de usar. Ele era de base. Tudo pronto, tudo preparado. Aí não, tem que ir pra prateleira, entendeu? Mas seria um absurdo dos grandes se chegasse agora o Tite e pusesse Luiz Araújo na seleção brasileira. Não, mas não tem essa possibilidade. É novo demais. Seria quem pregou isso, velho? Quem tá falando? De lado de campo é onde o Brasil tá mais bem servido. Falando que pra completar o roteiro de venda, precisa vestir a camisa da seleção. É prateleirazinha. Eu entendo que a curto prazo não tem a menor possibilidade do Luiz Araújo vestir a camisa da seleção. Ele tá despontando como uma promessa dentro de São Paulo. Fez grandes jogos dentro do Campeonato Paulista. Entendo que vai ser um grande jogador. Mas o Dudu, que hoje é mais estável do que o Luiz Araújo, não teve a chance. O Lucas, do Paris Saint-Germain. Não esqueça. Mas, RG, só uma correção. Vocês falaram que o Mirassol tá com quantos pontos? Não, já corrigiu. Corrigiu? Ah, tá bom. Porque os caras estão falando porque aqui. Porque foi na diferença... 14 pontos do Mirassol. A diferença é foi o Alê. O Alê que deu a tabela antiga. Ontem eles empataram. Não esqueça que a amarelinha é em qualquer nível, tá? O RG, mas antes da amarelinha mesmo. Sub-20, não importa. O cara tem que botar uma. Ele já tava pra ser vendido antes disso. Sim, Mota. Mas você imagina agora, depois desses jogos. Que não deixou. Então, depois desses jogos que ele fez. Depois de valorizar mais ainda agora com o contrato, com essa extensão. Agora, eu acho muito importante o que está sendo feito, que é a renovação daqueles que são os melhores jogadores. Sim. Thiago Mendes, Luiz Araújo, Cueva. Essa espinha dorsal sendo renovada, ela é importante, porque a manutenção dos melhores jogadores... Não pode marcar mais toca, né? Não estou dizendo, uma manutenção não significa ficar todo mundo até 2021, não é. Mas você se precavém, você deixa o jogador... Se protege. Você se protege. Todos esses jogadores acabam tendo reajuste salarial, o cara fica feliz, né? Então você mantém. Agora, essa espinha dorsal que está sendo renovada, ela precisa ser pro Campeonato Brasileiro, para que o São Paulo possa sair do segundo escalão e brigar no primeiro escalão, precisa de um goleiro. O São Paulo precisa de um lateral esquerdo e o São Paulo precisa de mais um meia. Eu entendo que atacantes pelo lado tá ok, centroavante tá ok. Tudo que a gente tinha de deficiente na frente tá ok. Falta um meia de armação. Lateral direito não? Eu tô sendo... pouco exigente, vai. Tô dizendo, com o Bruno e com o Bufarini. Hoje, é o que tem de melhor? Não é. Mas, assim, é o que dá pra levar. Eu acho que falta um lateral esquerdo reserva, porque se o Júnior Tavares machuca... Não tem ninguém. Aí você vai ter o Bufarini deficiente na esquerda. Outro lado. Você entendeu qual é o drama da história? É a hora do Renan? Do Renan Ribeiro? É a hora dele. Antes do Sidão vir, porque eu não... Olha, eu juro pra vocês, eu falava aqui pro... Mano, mas o Sidão é bom, porque eu nunca vi esse Sidão jogar. Mas ele é bom goleiro, viu, Sombra? Isso aí tá na cara que é trabalho, cara. Que trabalho, é verdade, velho. Trabalho. Isso aí jogaram. Ué, mas trabalho tá virando contra o feiticeiro. É. Quem tá fazendo esse trabalho aí também, pô. Eu acho que ele tá inseguro. Dizem muito. Tá virando contra o feiticeiro. O feitiço. Se isso vira feiticeiro. Eu corrijo aí. Não corrijo no ar que é deselegante. Eu acho deselegante. É o trabalho do feiticeiro, entendeu? Que é o feitiço. É, o trabalho do feiticeiro. Eu, pra mim, eu já achava o Renan Ribeiro melhor que o Dennis. Eu também sempre achei. Sempre tive essa impressão que o Renan Ribeiro era um jogador mais seguro do que o Dennis. É, não duvido que amanhã o Rogério vai colocar o Renan Ribeiro não de vai, titular, vai porque ele não vai fazer... Vai colocar o Dennis, não tenho dúvida que vai ser o Dennis. Agora, contra o Ituano no fim de semana... Pode ser que sim. Pode ser que sim. Agora, pro São Paulo ter um punch melhor de Campeonato Brasileiro e brigar por vaga de Libertadores, já que eu acho que o título é um tanto difícil em termos de brasileiro, tem que ter goleiro, no mínimo lateral esquerdo, e um meia que resolva os problemas do São Paulo quando não tiver o Cueva. O Cueva é um jogador selecionável, é um jogador que vai se ausentar em função de seleção peruana. Isso quando não tiver cartão amarelo, isso quando não tiver uma contusão. Exatamente. E os caras batem, né? Embora eu acho que o São Paulo pudesse ter um desempenho melhor no sábado, mesmo com a ausência do Cueva. Depositar a derrota do São Paulo tudo só na nisso, ausência do Cueva... eu acho que é muito por na conta do Cueva a derrota. Não foi só acho isso. Que a derrota do São Paulo não pode ser colocada pela ausência do Cueva. Acho que houve N outros fatores. E você também tem como jogar, não tem um meia. Tudo bem, vou me preparar para jogar de determinada maneira. Né? Vou me preparar para essa deficiência aí. Eu acho que o São Paulo tem que se preparar na zaga, chefinho. Porque eu vejo saindo o Rodrigo Caio, e vai ficar aí zagueiro top, o Lianco vai embora... Não, eu sei, mas eu não acho que a direção do São Paulo tá dormindo, não. Aí eu não acho que estão dormindo. Eu acho que esse ano tá mais esperta do que ano passado. Tá mais esperta. Eu não posso criticar a direção do São Paulo nesse momento, porque assim, teve dinheiro, trouxe o Prato, trouxe o Júnior Tavares, que no ano passado foi trazido do Grêmio. Eu cheguei a ver, inclusive, em blog lá, falando assim, São Paulo na pindaíba e se preocupando em trazer jogador problema do Grêmio. Eu li isso. Oh, mas o moleque tá indo muito bem. Só que agora, quem escreve blog, que meteu o pau na época do jogador que veio do Grêmio, que era jogador problema do Grêmio, ninguém coloca agora, né? Fala assim, falei bobagem. É um baita lateral esquerdo, tem tudo pra se firmar, ninguém faz isso. O Grêmio praticamente deu o Júnior Tavares pro São Paulo e contratou o Cortez. Nossa. É. Quer dizer, tem alguma coisa que não tá batendo aí. O Grêmio contratou o Cortez. Ele tá se arrependendo. Agora, só pra entender... Mas é que lá ele foi problema mesmo, né? Só para entender o que disse o Bento, nosso querido Bento. É. São Paulo, então, sem Cueva? Não, sem Cueva joga. Cueva joga. Cueva tá Prato. Cueva vai. Sem agora, Prato, sem Jusilei. Sem Prato, sem o Jusilei para recuperar a forma, sem Sidão e sem Maicon. E com o Dennis no gol, pode ser? Olha, o que dizem, viu? Olha, o que dizem é que teremos fortes emoções. Vai de Dennis. Temos um jogo, hein? Temos um jogo. Teremos um jogo. Pô, mas esse jogo não é para poupar o Cueva? Hã? Você não acha que esse jogo é jogo mas pra já poupar poupou o Cueva? Contra o Palmeiras? Não, mas a pegada não é essa, Motinha. No primeiro jogo, eu tava vendo o jogo aqui, os cara o ABC bateram. Desceu a marreta. Porrada no Cueva. Era o rodízio. Inclusive, o Cueva tomou uma entrada ali que ele quase sai da partida e ficou até como dúvida aí pra jogar o jogo contra o Palmeiras. Tá machucado. Agora, o Rogério que ele foi poupado. O Rogério relacionou um moleque aí, chamado Léo Natel, que não tem nada a ver com o Laudo Natel. Mas se você for um jogador aí... De São Paulo, né? Se você, eu colocaria, Sombra, na boa, o Cueva como opção de banco. Eu não começaria com ele. Eu colocaria o Cueva no decorrer do jogo, acho que vai isso aí, viu? Caso o São Paulo precise fazer um resultado. Porque, vai, 3-1, a classificação tá encaminhada, o jogo tá na mão. Também, Depende do São Paulo aí poder dar continuidade nisso daí. E o São Paulo não sai de lá sem fazer gol. Agora, numa dessa põe o Cueva, Sombra, o cara já dá aquela primeira... passada de pé em cima da bola, os caras já levantam ele a 2 metros de altura, numa dessa perde o jogador no decorrer do ano, aí pro decorrer da temporada, já zé do caldo, filhão. Sei lá. É isso aí. Eu não colocaria. Muito bem. Essas foram as manchetes do Estádio 97. No oferecimento de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Quem liga aqui no programa e fala, todo dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta. McDonald's, tá bom? O Estádio 97 também tem oferecimento de Nissan. Olha só, amigão, marca aí na sua agenda. Nesse mês você vai sair de Nissan Zero, porque chegou o Nissan Days, o melhor momento para você fazer uma escolha inteligente. É inteligente aproveitar ofertas imperdíveis que cabem no seu bolso. É inteligente poder pagar em 3 anos sem juros. É inteligente poder pagar em até 72 vezes. É inteligente ter super valorização e troco na troca do seu usado. Entendeu, amigão? Por que você não pode perder o Nissan Days? E aproveite também para conhecer o Nissan Kicks, o SUV ganhador de 10 prêmios. Isso mesmo, 10 prêmios automotivos. E olha só o que ele tem. Painel multifuncional colorido com 12 funções. Multimídia de 7 polegadas com câmera de ré e 360 graus. Ar-condicionado digital. Botão Push Start. Câmbio automático CVT. E olha, é tanta tecnologia que só fazendo um test drive para conhecer tudo isso aí. Então já sabe, né? Passe numa concessionária Nissan e aproveite. Porque quem testa, compra a Nissan. É isso aí, amigão. E não esqueça, hein, pedestre, use a sua faixa. É Nissan! É isso aí, narigudo. É Nissan! E olha, em junho teremos evento bacana demais, hein? O resort do Estádio 97. Vá se preparando, fale com a sua encrenca, fale com as suas encrenquinhas também, porque o resort do Estádio 97 vai ser legal demais. Oh, como vai ser bacana. Olha só quanta atração que a gente vai ter lá no resort. Ó, vai ter campeonato de futebol society, campeonato de futebol de botão. A gente vai ter o salão de futebol no videogame. Os jogos de cassino da cassineira. O pessoal do Estádio 97 fazendo o programa ao vivo. A resenha da madrugada. O bailinho do Dodô. Atenção, velhotes. O Dodô vai tocar um som bacana lá. Opa, vamos lá. Ué, nós. São velhotes. Ele não vai lá pra tocar música de criança, vai tocar pros velhos. Música não é, não? Xuxa. É verdade. E ó, dessa vez, além do stand-up do Rudy Landucci, uma novidade, hein? Vai ter o futebol de rua. É uma quadra pra simular legal. Futebol de rua, com gol caixote. Joga de 2 em 2. Né? É muito legal, joga 2 contra 2. 3 contra 3, acho que se for garotada, 3 contra 3. Vai ter o desafio. Se for adulto, né, do estádio. 2 contra 2. É o. Eu. Eu sou o Ale. Eu e o Dodô. O Ale e o Dodô contra o Mano e o Rudy. Isso. Meu Deus. E você viu como que é o negócio do futebol de rua aí? Não pode ficar... É assim, é, deu rolinho, vale tantos pontos, quer ver? Olha, rolinho 2 pontos, chapéu 2 pontos, drible da vaca 1 ponto, gol 1 ponto. Quem somar 4 pontos ganha o jogo. Ah, então, eu e o Dodô, pra dar jogo, pra dar emoção, né? A gente vai vendado, né? Vai se enxergar e só com a perna ruim. Cada pra um ganhar do Rudy, do Mano? Sim, pra dar emoção, pra cada ter cada um aí tem 2 pés esquerdo, velho, estão de brincadeira, mano. É. Ó... Vai ser legal demais. Nada. Aliás, o pessoal que está acompanhando aí através do nosso facebook.com/energia97fm, vai lá que você assiste ao vivo, tá vendo aí imagens aí de como que é a quadra do futebol de rua. É bem legal, um esquema profissa do pessoal da rua agradece. Uma produção muito bacana do Max DMN, hein? Gente boa demais, viu? Vai ser legal, muito bacana. Então faça hoje mesmo sua reserva do resort do estádio. Oba, hoje quem fizer a reserva lá do resort, ganha 2 ingressos para a festa do Energia na Veia dia 25. Porra, oba! Tá bom? Então ligue agora, 2896-4665. Pode ligar agora, tem o plantão da Lotus Travel aguardando sua ligação. 2896-4665. Ligue agora, faça sua reserva do resort do Estádio 97, dias 9, 10 e 11 de junho. Lá no Bourbon, Resort Spa em Atibaia. Pertinho, você fala, ah, não dirijo. Rapidinho, gosto de beber uma pinguinha. Isso. É... Tirar um shotzinho assim. Como que faz pra voltar de lá? Olha, o pessoal da Lotus tem pra oferecer pra você transfer de ida e volta. Aí sim, tá? É bom, domingão. E olha, você... e o pacote do resort, que é com comida incluída, café da manhã, almoço e jantar, você pode parcelar em 6 vezes nos cheques ou nos cartões Visa e Mastercard, tá? Então liga lá, 2896-4665, nona edição do resort do Estádio 97. Aí sim. Só os virgens hoje, hein? Só dedinhos virgens. 3284-7097. Só os virgens. Tá bravo, hein? Só dedinhos virgens. Tá bravo. Alô? Neymar, o que, que são os 188 milhões, Neymar? O que aconteceu hoje? Opa, quem fala? É o Emerson. O Emerson, tudo tranquilo? Rapaz, não tô acreditando que eu consegui. Consegui, lógico. Ah, acredite. É, conseguiu, meu amigo. E é Emerson do quê? É o Emerson Rosa Soares. E quantos anos você tem? Pô, tô 37 anos. Ah, RG, hoje, né? Terça-feira, 3.7, como é que fica? Ah, com esse tempinho aí? Ah, hoje. É, hoje é legal pra tomar um banho de Emerson. É, tomar um banho de Emerson. Ah, ah, sensacional! Quem não gosta, vai. É, um banho. Ah, entendeu? Salvou a hora. Tamo junto. Aquelas borbulhas. Qual que é o bairro que você mora aí, Emerson? Eu sou fã, cara. Tô com fome. Que isso, é nóis. Onde você mora? Eu moro... O Dom Benjamin vai saber. Metalúrgico. Vai saber, ele sabe tudo. Vai. Fala aí. Metalúrgicos. Não, metalúrgico. É do sindicato? Não, o bairro metalúrgico? Sim, não, falou metalúrgico. Ele amanhã é metalúrgico. Vai ter greve, amanhã é greve geral. Eu não entendi, você é metalúrgico sindicato. Ou bairro? É conjunto dos metalúrgicos, meu irmão. Ah, conjunto. Osasco. Ô, matou, é caramba. Nossa. Tem o GPS meia. Quem entendeu? Você falar que você era metalúrgico. É o conjunto, velho. Entendi. Não. E o time? Ô, Dodos. É o primeiro campeão mundial. Verdão. Corinthians. Verdão. Reconhecido pela FIFA. Nem sonhava em ganhar. Para. Reconhecido pela FIFA é o Corinthians. Ah, vai começar de novo. Reconhecido. Isso é papinho, hein? Que isso? Que isso, seu louco. Vem querer você roubar já. O rótulo não, Paquito. Fala aí. Fala. Você ia falar com o Mano? O que foi? Que é, não, Dudu. Ah, tá, não, que eu entendi se você chamar o Palmeiras, pô. Ô, meu velho, vitória super contundente aí, né, no clássico contra o São Paulo. E agora o Palmeiras amanhã pega aí o segundo jogo da Libertadores, né, o do Júnior, como é que é, do Jorge Wisterman. Quem joga no Jorge Wisterman é o Pirulito. De novo? Falou, meu. O nome é importante. Você tá fissurado com Pirulito, hein? Mas a gente tem que exaltar um jogador brasileiro que fez sucesso. É uma referência do Jorge Wisterman. Quando tiver no campo, tu olha lá o Pirulito, não é? Então, é claro, uma referência. O Pirulito. O nome é imponente. Fala aí, meu. Jorge Wisterman. Vai no jogo? Entendi. Eu queria ir no... Como é que fala, então? Eu quero... Torcida estágio 97. Então manda a frase. Eu quero... Eu quero ir... Me abraço. Aonde? No jogo do estágio 97. Na torcida. Valeu. Aê, garoto. Você tem que pegar o elevador. Claro que ele tem que estar lá, Sombra. 8 da noite. A partir das 8 horas, da noite. Tá? Aê, garoto. 8 horas lá no portão C4, é isso? Não, C1. Ah, não, desculpa, portão C1. Vai ser minha primeira vez que eu vou naquele estádio. É, mas presta atenção às orientações do Dodô. O que, que ele faz, assim, Dodô? Você vai entrar no estacionamento do portão C1, que fica na Padre Antônio Tomás, 72. E dá uma estrela. Logo quando você entrar, dá uma estrela pro pessoal ter a referência. Tá bom? Anotou aí? Portão C2. Não, C1. Presta atenção. C1, Rua Padre Antônio Tomás, 72. Esse cara vai parar na Vila Belmiro. Sim, gente. Imagina ele chegando num Pacaembu. Você vai entrar lá no portão C1, vai pegar o elevador e vai subir até o quarto andar, é lá. Aí você desce do elevador no quarto andar. Tá bom? Eu dou às 20 horas, né? 20 horas. A partir das 20. A partir das 20, tá bom? Explica de novo, tá bom? Ele não pode ir de chinelo. É mesmo? Explica de novo. Ele vai pra Caimbu. Ele vai pra Vila. Mas vou te falar, hein? Aproveita que você... Como diz o ano aí. Ele vai de smoking. É, não pode ir de chinelo não, velho. Mas preto não entra lá, entra. Quê? Vestido de roupa preta. Por quê? Tem que ser o smoking do charada. É, smoking verde. Mas ele vai no Palmeiras, vai de preto, você tá louco? Ó, tá vendo? Então, é isso que o Mota falou. É isso que eu falei. Ah, ele pode até ir, mas não tem cabimento. Não, mas é isso que ele falou. Oh, mas isso é óbvio. Não, mas você exagera, você pega no pé do Mota... Não peguei no pé dele. Quando ele fala o correto, vocês, pô, você crucifica o cara. Você exagera com as brincadeiras. Silêncio, cara. Você exagera. O cara demora pra ligar, você fica falando. Deixa o Dodô. Eu não aguento ouvir você. Deixa o Dodô impressionante, velho. Eu não aguento mais ouvir sua voz. Mas o cara já fez o que ele queria. O Domênico, que tem um pouco mais de respeito com o Mota. Tamo junto, Motinha. Deixa o Domênico falar, pô. Nós tamo junto, Dodô. Ele precisa te tratar melhor. É, eu, né, Mota? É. Fala aí, velhinho. Nossa, sou eu? Como é que? Eu? Um gosto de vocês aí, desde quando começou o programa, cara. Sempre tentei ligar. Desde as 5h30, né? Nunca consegui. Pensei até que tinha alguma mágica pra fazer, pra conseguir falar com vocês, cara. Porque sempre quando eu volto do trabalho, meu celular chega e esquenta a bateria. De tanto eu tentar ligar pra vocês, cara. E hoje, na segunda tentativa, eu consegui, então... Tá vendo? Olha, mas muito bom, cara. E além de conseguir, que é difícil, você conseguiu pegar a vaga aí, que também é difícil, hein? Deixa eu te falar, então. Você falou assim, pô, achava que tinha uma mágica, né? Tem. Eu vou falar pra você que tá em casa tentando. Você não vai contar pros caras agora, né? A mágica? Ah, não. Você não pode contar. Você vai agora dar uma de Mister N. Vai revelar agora. 18 anos está 97, não precisa mais esconder. A gente não tem mais. É, não tem mais o que esconder? Não, que nem o. É, como assim? O Mister M. Mister M, conte pra nós, Mister M. Olha só, olha só. Veja como o Mister M. Quando você pegar o vosso celular e começar a discar, você disca no último número, que é o 7, você para. E aí você fala, Alakazam, Alakazam, Alakazam, Zanzanzanzan. E aí você consegue. Três vezes Alakazam? Alakazam. Ah, Alakazam. Alakazam, zanzan, zanzan. Ah, aí você aperta o 7. Ah. Benja e Alakazam, sim. Mas na boa, Sombra. Ó, ouso a dizer, Sombra, que ouve. Nesse horário, das 5h30 até as 8. Né? É, Alakazam. Ó, nesse horário das 5h30 até as 8, ouso dizer que o Estádio 97 tem um número mais discado do que um 93. Qual que é o 193, mano? É do 93, bombeiro, é o bombeiro, né? Bombeiro. Ambulância é 192, né? É 192. É. É, ouso dizer, 190 polícia. Ouso dizer que esse número 3284-7097 é mais acionado do que 190. É verdade. Ouso dizer, Domênico Gato, que esse número nosso aqui é mais acionado nesse horário das 5h30 até as 8 do que o Disque Denúncia, que é 181. É verdade, mano. Você sabe todos os números. Você passou o dia inteiro decorando os números. Vamos fazer, tá, vamos fazer chamada oral. Número do Procon, mano. É 103, não é? Não sei, você que sabe. É, você que é. Acho que é 103. Para reclamar de busão é 156, aí você anota a placa. 156. 156 você pode reclamar de taxista. 150. Ó, de 156 você reclama dos motoristas aí, de ônibus, de táxi, de moto, esses que são cadastrados aí, enfim. Cata bagulho. Mas é isso. Então tá bom. Ô, meu velho. E, bom, agora o Tietchan voltou, parece que deu até uma melhorada aí no meio de campo do Verdão, né, cara? Nossa, rapaz, como ele fez falta, viu? Porque esse menino é muito bom, viu? Rapaz, olha, eu vou dizer um negócio pra vocês. Foi uma das melhores contratações do Palmeiras dos últimos anos. E já estão apelidando ele de Yaya Tietchan. Yaya Tietchan, senhores. É, sim, senhor. Yaya Tietchan. Você achou engraçado? Eu achei, Dodô. Eu falei pra vocês. Que jogada. Eu falei pra vocês. Eu achei legal. Eu só falei Yaya Tietchan. Não, eu sei. Se você quer rir, você ri. Se você não quer rir, não. E o Barcelona tá atrás dele pra fazer dupla com um Titi. Um Titi e outro Titi. Esse cara, dia que o Mina for pra lá, vai tirar o lugar dele, velho. O Mina não vai pro Barcelona. Eu anoto o que eu tô te falando. Ele vai pra onde? Mina? Não vai. Olha. Por quê? Anota. Não me lembro mais do rosto daquela mina. Não vai, não. Você sabe uma coisa. Lembro, não, tô falando, Barcelona, ele não vai. Não me lembro mais, não. Ah, mas você tava quase ela levando ia ele. Ser... A dona da minha sina. Onde andará? Meu Deus, aquela menina. Ele não vai agora, né, esses caras não são do samba, né? Ele não vai agora. Mas você já tem vocês dois, já foi estipulado que ele ia depois da Copa. Tabelinha, mano. Não? Se for, aí eu falo, errei. É mesmo? Mas se for, eu não, porque foi falado, né? Então, foi comentado que seguraram ele. Mas o Matos não foi lá negociar? Não, minha informação é outra. Se for... Qual é essa informação? Se for acabando a Copa, eu falo, errei. Qual é essa informação? Ele não vai ser, porque ele não vai pro Barcelona. Beija, a informação é que o Mina tem o condition dele. Ele se quebra muito. Se fosse no videogame, aquele jogador que joga um jogo e fica três pontos. Eu só falei que ele não vai. Eu tinha nem toda hora. Pedrinho. Vermelha. Pedrinho, se ele ganhasse milhagem... Pedrinho do Vasco? Sim, Pedrinho, lógico, Palmeiras. Se ele ganhasse milhagem por ressonância magnética, ele ia dar a volta ao mundo. Agora, o Beija, que eu me lembro, não sei a e jogava vocês. Jogava bola, hein? Jogava muito, Pedrinho. Muito. O Beija, eu só lembro dele ter errado uma vez na vida. Quando? Quando ele achou que tivesse errado. É a única vez que eu lembro. Ele achou? É. Eu já errei várias vezes. Ah, errou eu só. Não lembro, eu não lembro, Eu lembro só aquela do Inhanzu lá, né? Não, ele destruiu a cara. Mas você destruiu a cara. Aquela ele queimou. Aquela ele queimou. Mas você sabia. Ele torrou aquela transição. Do Inhanzu eu não errei nada. Do Inhanzu eu não errei. Eu já errei outra. Do Inhanzu não, mas ele não foi. Não, mas não foi, não foi. Ele não foi porque o presidente do Inter não quis vender. Não foi, não foi. A procuração eu postei. Ué, eu tinha foto, como eu errei? Não, mas não foi. Não mostrei, falei, tá aqui, olha, assim, você sabe como é que foi? Não é que errou. Olha, tava ali a transação do Guinha Azul. Ele fez que nem fumaça ninja. Sumiu, assim. Sumiu. O Guinha Azul deve odiar o Benjamin até hoje, mano. Nossa, deve ter ódio. Mas tá, anda o Guinha Azul. Parece que ele virou mendigo no Uruguai, cara. Não, parou de jogar? Parou. Ele tava no Vasco, aí depois saiu. Quem devia ter. Não, ele tava na Argentina. Quem devia ter ódio de alguém naquele rolo lá era o empresário dele. Não ele, não comigo. Porque ele assinou, ele deu uma bola nas costas do empresário dele que era e deu uma procuração para um outro acertar com o São Paulo. E aí ferrou, né? Então não era eu, não. Ah, mas foi uma então, bola. Então, que eu me lembro, você nunca errou, Benjamin. Não, eu já errei. Eu achei que foi isso aí. Eu não lembro. Errei. Qual que você errou? Olha, eu falei que o Aranha estava acertado com o Flamengo, o Aranha não foi. Ele não foi porque não cabia no uniforme. Não, é diferente. Já errei, sim. Ô, Emerson. Tá bom. Jogo amanhã do Palmeiras, você vai estar lá com a torcida Estádio 97 no camarote único. É jogo pra se temer ou você tá indo tranquilão, tipo assim, amanhã? Palmeiras quem amanhã? 3 pontos Jorge em Wilson, caixa. O time que joga. Eu ia te falar, sombra. O Pirulito. Pirulito. Com a camisa 2. Eu tô muito confiante com o time do Palmeiras, mesmo. Mesmo que o técnico não seja um técnico de ponta, assim, que esteja passando muita confiança, mas o time do Palmeiras, acho que o Palmeiras acertou muito nas contratações. Tá muito reforçado. O time parece que está encaixando agora um bom futebol. Só o meio de campo que estava, a gente precisava, porque os dois machucaram ali e a gente ficou sem referência. Mas eu acho que agora o time, esses times que estão aí no grupo do Palmeiras, eu acho que não vai ter para ninguém, não. Só quero alertar uma coisa. Palmeiras é um time muito bom. O melhor time do Brasil. Muito bom. Com certeza. Mas, ó, precisa ver se o Jorge Wilson também deve ter goleiro, hein? É, daí já dificulta um pouco. Porque às vezes você usa de parâmetro, falando, tá bem pra caramba. Mas tá pegando o pé do Denis, aí o Denis não falou. O Denis não deu essa vacilada toda que você tá falando, não, vai. Não, olha, a própria Fox mostrou que ele não tava nem olhando. Ah, mas aí a Fox também mostrou lá aquele gol que o Robinho tinha feito no Rogério Ceni. Ele dá 10 passos aí em câmera lenta pra poder chegar na linha do gol. Aí ele foi surpreendido. Mas se o próprio Denis... Mas não foi por isso que o São Paulo perdeu. Mas não foi por isso que o São Paulo perdeu o RG. O Palmeiras engoliu o São Paulo, gente. Vamos falar a verdade. Sim, mas que ele errou. Mas que ele errou, errou. Se ele mesmo admitiu... O Douglas errou mais do que o Denis, cara. Eu concordo, o Douglas errou mais que o Denis. Mas eu acho que o Denis não poderia estar desatento. Ele acabou sendo cúmplice no erro. Claro. Ó, eu agradecer a informação aqui do Igor Mendonça, Sombra. O Igor disse que o Guinha Azul, ele tá no Talheres da Argentina. Ou seja, é pior do que ser mendigo no Uruguai. Ele tá no Talheres da Argentina. O sonho do Talheres é contratar o Prato, né? Com certeza. Sensacional. Talheres, agora, perguntar pro nosso ouvinte, pro Emerson, né? Emerson. Ele quer o Thiago Santos titular do time, porque tem muita gente falando muito bem, inclusive o treinador, né? O Eduardo Batista do Thiago Santos, que marcou muito e tal. Se você quer o Thiago Santos titular do Palmeiras para quarta-feira, Emerson. Olha, eu acho que o Thiago Santos ele tinha que ficar mais no banco, né? Porque eu acho ele muito... Às vezes ele é muito inconstante, cara. Às vezes ele pega muito pesado nas faltas e uma dessas ele pode tomar um cartão aí que fazer falta. Que nem o Vitor Hugo também está, também um pouco afobado na Libertadores. Eu acho que ele deveria... Eu acho que o técnico deveria segurar um pouquinho o Eduardo para esses jogadores que estão um pouco assim, ainda não estão com tanta experiência nessa Copa, porque a Copa Libertadores tem que ser muito equilibrado, porque qualquer vacilo você perde um a jogo. Já era. Na verdade, tem um ouvinte aqui no Twitter que tá mandando outro apelido pro Tchetchen. Tchetchen Vechenko. Ah, muito bom. Gostei. É o Tomzinho. Boa, Tomzinho, é nóis. Legal. Eu achei bem legal. Não, não perguntei pra você, Benjamin, se é legal. Eu tô falando só falando com o ouvinte, não com você. Não, mas com o ouvinte, não com você. Obrigado. Pode mandar mais um. Não, é com o ouvinte. O Yaya Tchetchen ficou pra mim. Enquanto é com o ouvinte. Oi, Yaya, minha preta não sabe o que eu sei. Olha lá, o Ben já sabe essa música. Aí, o Ben já tava no carnaval de Abadá. Os caras começam, Cláudia, só mandar lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, o esplendor, o céu azul. Não, e tem sempre aquela, vocês, vai, ele manda os caras cantar. Tá pagando o pau agora, motinha, pro cara que gosta do diabo. Não entendi também você. Se é o conjurado, quando ele tá contra mim, ele defende. O cara pega uma porção de morcego pra aperitivo, você é louco. Que defende, meu. Claudinho, olha lá, Claudinho. Defende, você é mó traíra aí. Claudinho, vai lá. Você é mó traíra. Senta no colinho dele lá, vai. Do esplendor, seu pagapau. Do seu olhar. Meu Deus. Eu que não vou sentar. Tá bem ele? Vai, olha, olha, olha, só o brilho do teu amor. Meu vai, Deus, pelo amor de Deus. Do esplendor. Corta o microfone para dele. O mais rápido possível. Aí, é, mano, tô te entendendo, você é do samba. Me abandonou. Não me larga nesse esplendor. O sol brilhou. Ei, é, mano, dá um picolé de osso nele aí. Descarte o máximo. Não, legal, o cara foi. É. Caiu aquele montão de panela. Também é, mano. Passa um urubu, os caras arrancam a cabeça e come. Vai de catar. Também é ridículo, mano. Música do diabo. Ele gosta da música do diabo. Tem chance o Benji aí pra fazer um samba enredo aí pro carnaval? Olha aqui. Ele é do samba, né? Eu vou botar as palavras, chaves, e faço. Aí você põe lá. Assim, palavras, chaves. Esplendor, brilho, paixão, amor, sol. Mas já é uma... Te adoro, te amo, não vai embora, volta. Não, mas já é uma diferença. E aí você pega uma não, base pagode é diferente. Uma cuíca, como que chama? Banjo, bandolim? Como é que tem chama? Banjo, tem banjo, bandolim, cavaquinho, tem tudo. Aquele violão pequeno, como é que chama? Cavaquinho. Você é mais escroto, violão maluco. Mas já tem uma... Já tem uma letra, não tem os caras gemendo e caindo um montão de panela. E o Ale, não dá pra entender, ó. Metaleiro geralmente é aquele cara revoltado, tá certo que não pega ninguém. O cara gosta do Satanás e quer ficar agrando. Então ele soma tudo isso com aquela guitarra barulhenta, aquela bateria que ninguém aguenta. É. Põe tudo isso dentro de um CD e acha que é som. Vai te catar. Boa, legal, mano. Legal aquele surdão, né? Isso é louco, hein? Isso é louco. Isso é louco. Aí entra aquela cuica, aquele gozado que você tava... Aí ninguém segura. Aí tu... Gozado que no carnaval eu recebi uma filmagem que você parecia a Globeleza lá no camarote número 1. Ah, juiz. Tava mesmo, você abrindo igual o pavão. Fui convidado. É que ele é o menino do Rio. Tava mais fácil que a tabuada do 1. Não, fui convidado. A minha mulher gosta. Tava mais fácil que a Jade Bolt. Fui convidado, minha mulher gosta, estava no Rio de Janeiro e fui. Tá, mas não precisava descer até o chão. Chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão. E novo. Ô Emerson, um abraço pra você, boa noite, obrigado pela audiência, viu? Obrigado você, dá tempo pra fazer um mexã? Pode, claro. Sim. Então tá bom, eu queria, todo dia é dia de clássico do McDonald's. Você ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's, tá bom? E só a linha Bozano me garante um barbear fenomenal? Não, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Só a linha de Bozano me garante... Não, só Bozano... Me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Só o Bozano me garante 3 vezes mais diversão e... Proteção e diversão. Ah, inverteu, mas acertou, velho. Aê, nasceu. Ganhou repete kit, onde ele tem que estar, Domênico. Ganhou um kit exclusivo do desodorante Extreme, tá bom? Isso é fera, hein? Ô, Domênico, obrigado, repete onde ele tem que estar. Parabéns pra vocês aí, o programa é muito bom, é sensacional. Eu sou grato a vocês por fazerem a minha no trânsito aí, voltando pra casa nesse... Eu tô voltando pra casa. Lu Santos. Bom. É chato que você canta as músicas dele. Que eu conheço. Então, não, mas então o cara faz sucesso. O Lu Bom é legal. Da Pomerânia, velho. Eu não falei que ele não faz sucesso. Lu Bom é da Pomerânia. Você é uma bichona, hein, mano. Ô, Emerson, um abraço, cara. Um abraço, vamos ela pra minha esposa, Cleilda, pera aí. Gente, ele não consegue falar. Manda um beijo pra quem que você quer mandar? Pra minha esposa chamada Crenilda. Boa! Eu amo ela. Deve ter amor mesmo aí, velho. Valeu! Boa! Olha o respeito. Valeu, fera. Vocês tão loucos. Essa semana o Emerson já falou mais que o Rudy Landucci, hein? Essa semana aqui, né? Não vou falar no programa inteiro. Ó, o Alê Salas tá mandando mensagem que realmente... Mandou aqui, ó. Você tava que nem a Globeleza lá no camarote. Isso é verdade. Ele vai mandar a imagem aqui e a gente vai botar no ar. Então faz o seguinte, veja aí, se pegar você sambando, meu... Não vai apelar e falar de decreto, nada disso. Não, nós vamos falar de decreto. Se não, fica manjado. Fala pra esse Zé Pipoca aí, desse Alê. Ai. A cobrinha. E se não vier o vídeo, e se for montagem, que eu vou dar um pau nele no ar. Quero ver. Não pode bater em ninguém. Como você dá um pau no cara no ar? Ô, Benja, pelo menos o dedinho pra cima você tava, assim? Como é que você se pegar com você com o dedinho pra cima, você vai ver. É uma festa bonita, não é a música que eu gosto. Então você não pode curtir. Tava de fone. Tava de quê? Fone de ouvido. A Jockman, tava de Jockman. Minha mulher gosta, queria ir, fui convidado, o Alê convidou lá, o Vitor Oliva convidou, mó mordomia, style pra caramba, tava lá no bem bom. Isso é verdade. Eu já estava no Rio, pô, não vou? Acho que vou. Você é bem gourmet mesmo, hein? Você é bem gourmetzão mesmo. Sou mesmo. É Nutella. Gourmeza. Sou mesmo. Quem gosta de coisa ruim é intelectual de esquerda, velho. Ah, então é bom. Quem gosta de... Quem gosta é... Alguns. Eu não. Isso aí, há controvérsias. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Busca-pé, dia do consumidor Brasil, é no Busca-pé. Acesse o site ou baixe o aplicativo grátis. Beleza, o Estádio 97 também tem o oferecimento de Extra Benjamin. É isso aí, amigo. Somente amanhã, 15 de março, as lojas do Extra hiperfuncionarão das 7 da manhã até a meia-noite. Não tem desculpa, não. Então vem pro quinzenaço do Consumidor Extra. 15 dias de ofertaço e carrinho lotadaço. Vem, vem, vem. Filé de peito de frango. Isso é pra mim, ó. Temperado, congelado, frango faz sadia. 700 gramas, leve 3 por apenas R$ 9,30 cada. Pô, tá barato, hein? Cerveja Brahma, Chopp Lata, 269 ml. Na compra de duas caixas com 15 unidades cada, ganha 50% de desconto na segunda caixa. Essa aqui é pro Dodô. Opa, manda aí, manda. Fralda descartável, Pampers, Comfort, Sec, Forte Bag, vários tamanhos. Leve 3 por apenas R$ 59,78 cada. Parabéns pro filha. Dodô, que vai ser papai de novo. Aê! Aê! Dodô! Dodô! Dodô! Pra quem achou que nesse mato não saia cachorro, se, né? Se eu for ter um beijo, se eu for ter outro, ia ser mulher de novo, velho. Será, Domênico? Fica a dúvida disso. Aí vende, velho. Tá louco? Meu amigo, tá maluco? Meu amigo, Maurício Matalão teve uma, aí ele falou, vou pra segunda, nasceu a segunda. É, eu tentei aí um casalzinho, não deu, ele, eu parei a, por aí. Faz a simpatia da lua, não, não sei tem o quê. Simpatia aí veio a terceira. Aí ele falou, bom, agora vou mudar a simpatia. Olha o Silvio Santos. Vem a quarta. Casa das sete mulheres. É, o bom é que ele pode ter até 10. Smartphone Samsung Galaxy J1 Mini por apenas R$ 449 e parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões Extra. Tablet Samsung, tela de 7 polegadas com 3G por apenas R$ 699. E você pode parcelar em até 15 vezes sem juros nos cartões Extra. Tá esperando o quê, amigo? Vem pro quinzenaço do Consumidor Extra. E não esqueça, hein, Chuck? Beba com moderação. Beba com moderação. Ó, e a galera pediu muito aí. Vamos trazer o dono da bola. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Até porque Pai é... é uma profissão importante, né? Tem que respeitar o pai, essa que é a verdade, né? Que pra falar a verdade, a música Pai do Fábio Júnior é uma baita música, essa que é a verdade. E ninguém nem lembra, né? Fica lembrando de funk, da onda, e não se lembra dos cancioneiros bonitos, de Chico de Holanda, essa que é a verdade. Sou o dono da bola, primeiro lugar no Ibope. Que baita programa que a gente faz. A gente fala errado, mas dá ibope. Porque o brasileiro, né, Veloso? Peraí que você já fala. O brasileiro quer assistir coisa de gringo. Né? Aquele negócio, aquele futebol lá, NFL lá, que pra falar a verdade, é um futebol com mão arremessando azeitona. Né? E os haters aí podem até encher o saco na internet, que eu não tô nem aí. Essa é a minha opinião. Ô, Leto, peraí, desculpa. Essa fala hater, né? Bom, vamos falar de futebol, porque o programa é de futebol ainda. Miller, Palmeiras 3, São Paulo 0, que pra falar a verdade, ó, deram pancada, que baita chocolate no São Paulo. Né? O Rogério Ceni, que já tinha tomado cobertura, agora levou o Denis aí, que é um péssimo goleiro, mas um baita cara. Né? O que você tem pra falar aí, Palmeiras 3, São Paulo 0, é grande Miller, pode falar aí. O Neto, o futebol... Cara, é o que eu vim falando, né? O futebol no Brasil é muito chato, né? Esse gol de cobertura aí que o Dudu fez, na minha época, eu via o 3 por rodada, né? Na minha época, o Palinha, por exemplo, Palinha, né? Era muito melhor que o Messi. Né? O Nilson, centroavante do Flamengo, jogava muito mais que o Cristiano Ronaldo. Na minha época, né? A bola era muito mais redonda que hoje. Grande Miller, Palmeiras 3, São Paulo 0, né? Estamos aqui também com ele, grande Van Pepeta, que tem aí o Audax. Baita time do interior, né? Do interior do Brasil, né? Que tá pra cair no Paulistão. Essa que é a verdade. Diga-se de passagem, o interior tem que ser valorizado. Que tem cada prima bacana no interior, né? Grande Robertinho Mudo. Van Pepeta, o que você tem aí pra falar da possível queda aí do Audax? Falando agora da história aí do Nakano, né? Você me lembrou mais história. Tá vendo? Tá eu. Pô, já sei. Tá você, o Marcelinho, a piroca do Ricol, Ricardinho. Tá de sacanagem, né, Vô Pepeta? Não.

Por isso mesmo, a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema pra você viver o seu máximo, cara. Por exemplo, ó, o Mota. Eu? Ele, quando era esse professor... Esse fede, hein? É, ele fedia. Oh. Ele fedia no passado. É. Hoje em dia ele não fede mais. Não? Porque o Mota, Sombra, depois que ele veio aqui outro dia lá, eu vi ele passando sapólio no braço, cara. Falei, velho... Sapólio? Sapólio. Falei, Mota, você vai morrer, cara. Ele cheio de hematomas, sapólio assim. Sapólio rádio? É. Nossa. É só um adendo rápido. Fedendo e continua fedendo. Porque já faz tantos anos que nós nos acostumamos com o cheiro. Não, mas muito nariz, pelo contrário. Odor, não, muito pelo contrário. Usando, depois que eu dei essa dica pro Mota, eu falei, Mota, você vai acabar se machucando, você é louco, velho. Eu falei, usa esse Bozano Extreme. Aqui esse desodorante, porque é top. Ele oferece uma proteção extrema pra você viver o seu máximo. 72 horas de proteção. Pronto, o Mota nunca mais fedeu. O Mota hoje é uma referência de cheiro aqui na rádio também. Boa, Motinha. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, vai te dar muito, vai te dar muito mais proteção. E ó, ligou aqui no Estádio 97, dizendo o seguinte, anota a frase aí, ó. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão? Leva pra casa um kit top exclusivo do desodorante Extreme. Vai ter que falar a frase, tá bom? Não vacila não. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. O Balbuena machucado, né, mano? 2 jogos fora, pelo menos. É. Copa do Brasil e Campeonato Paulista. Mas também contra o Luverdense não vai fazer falta, né? Ah, eu espero que não, né? O Corinthians ele fez já o resultado no jogo de ida, mas agora no jogo de volta ele tem que passar o bambu também aqui em Itaquera, né, velho? Mas o Balbuena, lógico que faz falta, não tem como não fazer. É o novo Gamarra, velho. Não! O Benja falou outro dia isso daqui, eu concordo com ele. Ah, não é possível. Falou, mano. Gamarra. Momento fanfarrão! Gamarra. Jogava muito Gamarra, hein? O Gamarra está no meu Corinthians de todos os tempos. No meu também. Ele e o Fábio Luciano. Qual é a sua zaga titular, então? Cara, o meu quarto zagueiro choca um pouco algumas pessoas, mas é porque eu tenho uma lembrança... Vai falar do Baré? Não, porque eu tenho uma lembrança... Gino. Moisés. Eu tenho uma lembrança muito boa dele. A minha zaga é gringa. É Gamarra e Daniel Gonzalez. A minha é Gamarra e Fábio Luciano. O Fábio Luciano além de tudo, é bonito. O Fábio Luciano. Mas dá pra jogar. Zagueiro, não joga os dois, zagueiro. Dá pra jogar. Não, dá pra jogar. É o que, Ale? Bonito? Não, o Fábio Luciano é muito bonito. É a mesma coisa. Não, bonito? Não é não. Acho que é Gamarra e Fábio Luciano. Um joga pela direita, outro joga pela esquerda. Mas você tá escalando a zaga, cacete. Não é trânsito, não, filho. Tô escalando a zaga. Um é zagueiro, o outro é quarto zagueiro. Um jogava pela direita, outro jogava pela esquerda. O Gamarra jogava por qual? Do lado direito, esquerdo? O Gamarra jogava pela direita. O Daniel Gonzalez e jogar pelo lado esquerdo. É verdade. Minha zaga é Gamarra e Fábio Luciano. Boa, mano. Por que você se coloca dessa maneira assim, tipo, você criticado por colocar o Daniel Gonzalez? Porque dificilmente você pega corintianos da minha geração que colocam o Daniel Gonzalez. Verdade. Zaga. É mesmo? Ah. Só que o Fábio Luciano tem um problema, né? É bonito. Não, que ele é má influência, né? Por quê? Porque, assim, ó, ele não come besteira até hoje, não bebe. É não mesmo? Bebe nada, ele treina. Má influência? O Fábio Luciano, o capitão. Não dá pra nossa turma, não. Não, ele não come nenhuma besteira, não bebe, treina todo dia e não gosta de samba e não trai a esposa. Quer dizer, qualquer um que você pega desse aí, você já tá dançou. Tá fora. Não, aqui na turma do estádio não se encaixa. Não. Tá fora. Mano, se encaixa. Humano é assim. Hã? Humano é assim? É o que mais não se bebe, cima. Dorme não, cedo. Não bebe, dorme cedo, é o que mais não trai. O meu Corinthians, agora, todos os tempos, ele é composto por Ronaldo, Giovanelli, Zé Maria, Gamarra, Daniel Gonzalez. Que morreu. E Vladimir. O Daniel Gonzalez morreu nas Nericas. Isso. E Vladimir. O meu meio-campo é formado por Fred Rincón. Nossa, olha que injusto que você é com o Russo. Quem que você colocou na lateral direita? Verdade, o Russo, hein? É Maria. O Russo. Cadê o Russo? Biro. O meu meio campo é composto por Fred Rincón, Doutor Sócrates e Neto. Time de videogame, vamos lá. Marcé vai jogar contra ninguém. Claro. Até porque não tem como um morrer. Não pode, você tem que pôr o volante aí. Pois botou o Rincón. O Magrão também morreu. O meu ataque é formado por Marcelinho Carioca. E aí. Marcelinho é meia, né? Atacante. O time é meu. Mas você tá escalando um time nojento. Tudo bem, você pode deixa escalar dois zagueiros. Ué, você, ué, escalar... pro cara que usa o critério, o cara joga pela esquerda, outro pela direita, e depois o Marcelinho. Mas não digo bem, o Marcelinho joga de ponta, ué. O Marcelinho, na meu, jogando pela direita. Marcelinho, Carioca. É. Walter, Casagrande Júnior. Casão. Pô, tem 12? Não, se você contou, tem 10, tá faltando um. Engraçado, não pôs o Basílio. Não pode. E... o Gabiru, não, não, o Gabiru, Gabiru 77. Saiu fora. Respeito o Basílio, é o seu cretino. Eu tenho uma dúvida cruel. Se eu jogo com dois centroavantes, que seria Casagrande e Ronaldo Fenômeno, os 6 meses do Ronaldo no Corinthians foram intensos, ou se eu jogo com Marcelinho, Casagrande e Emerson Sheik. Boa que é os jogadores mais. Você viu, Sombra? Boa pergunta. O Basílio que se dane aí, né? O Basílio, não, o Ronaldo. Eu te falo, o Basílio... Tira o Casagrande. Basílio. É isso? Não, o Basílio é ídolo eterno. Tira o Casagrande daí. Mas, tecnicamente... o Basílio não pode jogar no meu time, infelizmente, no lugar do Sócrates. Tá vendo? Tô falando, meia boca tecnicamente. Não, mas o Ronaldo tem que estar nessa lista aí. Isso é louco. O Ronaldo então, é. O Sombra é o Gabiru do Corinthians. Geralmente eu discordo com o Marcelinho Carioca, Casagrande e Ronaldo. Ó, minha dupla de ataque, Ale, é, se eu tivesse que, não, que pontuar time, pelo. Mano, então, seu time, mas, seu Ale, time. Ó, vamos lá, ó. Ah. Goleiro, você não falou goleiro. Meu goleiro, eu colocaria o Ronaldo, com todo o respeito ao Dida aí, e ao Cássio. Eu colocaria o Ronaldo Giovanelli. Lateral direita aí teria que ser o Rogério Pedalada, eu não vi o Zé Maria jogar. Minha dupla de zaga seria Fábio Luciano e Gamarra. Lateral esquerda eu colocaria o André Santos. E ninguém melhor que o Rogério Silvinho aí, mano? Lateral direito que eu tenha visto, não. Fagner não é melhor? Não, não é. E o Alessandro? O Alessandro é muito bom também, mas tecnicamente o Rogério Pedalada era melhor que ele. Mas é que o Alessandro ele marcou porque ele foi o capitão aí da conquista do Mundial, tava lá na Libertadores, a porra toda. Mas enfim, vamos lá pro meio campo. Aí o bagulho é monstro, hein? Vampeta, Rincon, Marcelinho e Ricardinho. Na frente, os modinhas vão colocar Tevez e Ronaldo. Eu colocaria legal Edilson, da sua Capetinha. Parte colocar o Ricardinho. Achei legal, porque você não gostava dele. Não, não, não, o Neto. Time. Não. Essa era o time de 98. Foi Ricardinho, é o Neto. É Marcelinho e Neto. Não, perdão. É Marcelinho e Neto. Traiu, hein, mano? Não, é porque falou, o time de 98. É que essa é a escalação do time de 98. Só tiraria o Ricardinho e colocaria o Neto ali. E na frente, os modinhas vão escalar Tevez e Ronaldo. Eu não colocaria, não. Colocaria Edilson, Capetinha e o Luizão. Nossa, não, o Tevez no meu curto de todos os tempos. Bom ataque. Mas o Tevez no meu curto de todos os tempos não senta no banco. Então, não, mas o Modinha colocam. Tevez e Ronaldo. Tevez não ganhou nada, mano. O Ronaldo no banco, Benjamin. O Ronaldo no Corinthians ele ganhou uma Copa do Brasil e o Paulista. Como assim, Benjamin? Não senta no banco? Basílio pediu um copo de veneno agora. Meu Corinthians de todos os tempos. Eu não vi o Basílio. Pior que o cara escuta. Gente, eu tenho. Quem é o banco aí? O Ronaldo Fenômeno joga contra 3 zagueiros. Olha aqui, eu tenho. Tem Zenon pra mim que jogou pra caramba. Zenon é 10. Vampeta no Corinthians, ataque, jogador ataque, meio de campo. No ataque. O Tevez não é atacante? Não, o Tevez é um meio atacante. Tá bom, atacante, pra mim o Luizão joga e não joga o Tevez. O Edilson Capetinha, pra mim, joga e não joga o Tevez. Quem mais? Marcelinho Carioca, já tá. Não, Marcelinho Carioca já tá. Então, meu ataque seria pra Edilson mim, e Luizão. Pra mim, Edilson e Luizão. Edmundo. Romeu? O Edmundo no Corinthians, ele fez muitos gols, mas não. O Romeu Cambalhota, pra mim, joga no jogo. O Tevez tá louco. Pensei que você ia falar Romero. Romeu. Romeu Cambalhota, que era do ataque de 77. Errou, pra mim, meu. Romeu. E o meu treinador é Tite. Aí é fácil. Nossa, também, cadê aí o treinador de 77? Meu Deus. O Tele Santana do Parque São Jorge. Cara, são mod. Cadê o treinador da 77? Até pouco tempo atrás era o Luxemburgo. Olha, o Benjamin. Pô, 77 é o Benjamin rasgou 77 e pôs assim. Esqueceu. De jeito nenhum. Morreu. Pois a trituradora. Tite, hashtag gente. Agora tô pois triste, o Basílio lançou. O Tite. É. Pra... Basílio lançou hashtag tô triste. O Tite superou tudo e a todos, cara. Tem jeito. Meu nome é ingratidão. Inclusive, com todo respeito ao seu Tele, que foi um monstro na história de São Paulo, o Tite ele teve mais mérito em pegar aquele time do Corinthians que tinha menos nomes famosos do que o time do São Paulo foi campeão na mão do Tele. Opa! Não tinha? Pera aí. Mas os nomes ficaram famosos no São Paulo. Não, mas tudo bem, mas eram excelentes jogadores. Mas ele fez ficar mas ele foi, os caras não eram conhecidos. Peraí. O Tite foi mais monstro que o Tele, gente. Pera lá. Olha o Domênico fazendo joia aqui. Não, tem razão. Não falou nada. Você tá louco. É que você tá comovido com a situação, Domênico. Mais técnico. O Tite foi mais técnico que o Tele, velho. Cafu da base. Foi mais técnico. Eu acho que é. Adilson e Ronaldão. Ronaldo Luiz, lateral esquerdo. O Tite com menos nomes, velho. O Guerreiro foi herói do Mundial do Corinthians, Domênico. Ninguém sabia quem era. Até a Libertadores, primeiro... todo mundo fala, putz, mas é um guerreiro. Mas no São Paulo também ninguém sabia quem era, um monte de jogador. O Miller era atacante do São Paulo, o Miller jogava muito, tá de brincadeira, Paquito. Ele jogava muito porque ele era conhecido. O São Paulo tinha dois jogadores, um mais consagrado. Um mais consagrado. O Raí já era consagrado. Raí não era. Não era. Você tá de brincadeira, como não? O Raí já tinha feito gol de falta contra o Barcelona em 92, Paquito. Eu tô falando, o Mundial... Na Libertadores e no Mundial, foi ali que eles se consagraram. Até então, dois anos antes, um ano e meio antes, o Raí era considerado... O irmão do Sócrates. Não, uma tartaruga, um tanque velho dentro do meio do São Paulo. Era somente um irmão do Sócrates. Extremamente criticado. Você escala o Zete ou o Rogério Ceni ou o Valdir Pérez? Zete. Mas o Sombra sempre cansou de falar que era o Zete. E você, Claudinho? Rogério Ceni. É que você não viu o Zete e o Valdir. Eu vi, mas é o Rogério Ceni. Agora, o Sombra tem razão com relação ao Raí. O Raí demorou ali. Ah, Domingo, deixa esse trouxa. O Miller já tinha sido campeão paulista. O Miller já tinha sido campeão brasileiro. O Miller e o Zete eram consagrados. E outra coisa, hein? O Zete, o Zete não tinha ganhado nada, também. Mas o Zete vinha do Palmeiras e que era bom goleiro. Era ele bom veio goleiro. Do Palmeiras. E no Palmeiras teve uma injustiça ele teve um no Palmeiras. Não, sim, teve um recorde lá. Lembra do recorde de sem tomar gol? Sim. Palmeiras. Deixa eu só falar um negócio. Muita gente tá mandando mensagem pra mim no Twitter aqui, pô, indignado comigo. Gente, quando eu escalo o meu Corinthians todos os tempos. É o seu, né? Não é isso, não é por causa disso. É dos jogadores que eu vi. Claro. Tá todo mundo me questionando o Rivelino. Eu, infelizmente. Pegou bem? Não peguei o Rivelino no Corinthians. Nem um pedacinho. Não, que quando eu comecei. Eu nem perguntei, porque você já falou que não viu ele jogar. Meu primeiro jogo na vida foi em 75. O Rivelino não tava mais, ele já estava no Fluminense. 74 ele saiu, né? Eu não vi o Rivelino jogar no Corinthians, por isso que eu não ponho. Agora, é lógico, eu pergunto pro meu irmão, meu tio, todo mundo fala Rivelino e mais 10. Lógico. É que eu não vi. Então, calma, gente, não precisa me xingar. Quem viu não vai tirar nunca. O que ficou triste foi o Gabigol. Faz o teu Palmeiras todos os tempos. Goleiro, Leão. Marcos. E o Leão? Reserva. Não tem. Lateral direito. Você perguntou. E o Leão? Reserva. Não. Lateral direito, Arce. Arce? Sim. Ou Cafu. Arce ou Cafu. Djalma, você não viu? Ah, não vi. Você não viu o Rosemiro? Você não tá falando o time. Rosemiro jogou muito mais que o Arce. Eu acho que... Ah, não. O time é dele, cacete. Não, mas eu posso argumentar. Tá criticando, cara, você acabou de falar. O namoradinho da Raquel Welch. Eu acho que o Arce foi muito mais importante. O Arce pra mim só sabia cruzar. Nada, e bater falta. O que é fundamental pro lateral. O Arce só cruzava, fazia falta e fazia gol. Só. O Arce jogou muito no Palmeiras. Só isso. Mas deu Cafu também. O Cafu então escolhe um, porra. Eu acho que é o Arce. Acabei de falar, você tá perguntando. Marcos, ele pergunta, eu falo, ele critica. O Mota já saiu porque se pediu o São Paulo todos os tempos, ele não sabe. Ele foi no Google. Ele foi no estádio. Marcos, Arce, Antônio Carlos e. Antônio Carlos e Luiz Pereira. Você não viu o Luiz Pereira? Como não vi? Eu vi o Luiz Pereira. Você tá maluco? Eu. Domênico, eu sou muito mais jovem que o Domênico e vi. Lógico que vi. Pô, o Domênico tá com cinquentinha. Lateral esquerdo. Lateral esquerdo, Roberto Carlos. O Júnior também jogou bem. Jogou. Mas é o reserva. O Roberto Carlos mais do que o Pedrinho? Você tá de brincadeira, né, Beirão? Meio campo. Tá de brincadeira. Meio campo, Dodô. Ele campo. César Sampaio. Sampaio. Sampaio, Dudu? Então, o Dudu eu vi pouco, cara. Ah, você viu o Luiz Pereira e não viu o Dudu? Jogaram juntos. O Dudu, mas eu vi pouco. Eu vi mais o Luiz Pereira que aparecia mais. O Dudu, tá bom. Dudu e César Sampaio. Quer fazer o trivial? O dois volantes? Dudu e César Sampaio. O time é seu. Vai faltar gente, hein? Vai faltar gente. Vai no volante só. Vai na que agora vai ficar pequeno pra você, hein? Tamo lá. Vamos lá. César Sampaio. Tá. Rivaldo, Djalminha, Alex. Ademir da Guia. Rivaldo tá. Ah, e você vai tirar o Djalminha, o Alex e o... Ademir da Guia tá. E você vai tirar o Djalminha e o Alex? Tem o Mazinho também. Não sabe nada de futebol. Mazinho também. Rapaz, esquece. Calma. Ele pergunta e tu fala agora. Porra, posso pensar? Acho que o Palmeiras tem muito mais jogadores do que... Dois times muito difíceis de fazer. É difícil, Palmeiras, o meio de campo do Palmeiras é difícil. Chegou a namoradinha do Dodô. Não, mas é difícil falar do meio... Não posso dar opinião? O Corinthians vem de campo. Como assim, namoradinha do Dodô? Ué, vocês ficam pensando duas horas aí. Não, olha aqui. Pra mim é Vampeta, Rincon, o Marcelinho Neto. Olha aqui. César Sampaio. Sem miséria. César Sampaio, Rivaldo, Ademir da Guia. E Alex. E Djalminha. E o Alex? Acho que o Djalminha jogou mais. E o Alex? Eu acho que o Djalminha jogou mais. E o Dudu? Então tá bom. E o cabeça e o grávida? Então tá bom. Sai o Djalminha pra você pra entrar, né? Pau. Sai o Ademir da Guia pra entrar, Alex? Esse não eu não vi. Velho. Eu não vi o Ademir. E o Dudu? Eu não vi o Ademir jogar. Não dá. Você viu o Luiz Pereira? O também não viu o Ademir? Não, eu sou 73, filho. E o ataque? Então onde você viu o Luiz Pereira? E o finalzinho do Luiz Pereira. E o ataque? O ataque é incontestável. Edmundo e Evair. Não tem a dúvida. E você tira o César Maluco? Ah, o César... Não, o quê? Não dá pra entrar um time com esse mundo e vai ir. E você tira o Leivinha? Tiro. Nossa, é muito escroto, cara. Mas por que eu sou escroto? Você tirou o Rivelino? Não, eu não tirei, eu não vi. Ah, então pronto. Eu não tirei, eu não vi. Não, eu tirou, não... tirou. Não? Tirou, tirou. E o treinador é o Luxemburgo? Você tirou Palinha. Não, Palinha jogou. É, não, então. É. Você tirou o Zenon. É. E aí, Benjamin? É, aí critica o Dodô, né? Ah, o Dodô Zenon, é criticado. O Zenon. É, você tirou Zenon. O Zenon jogou muito mais que todos esses caras que você falou aí. Sim, não, mas é. Eu vi jogar. Sim, mas o Zenon jogou muito. O Zenon, o Zenon é cara. O Zenon só não tira o lugar só do Sócrates. No meio de campo. Não, mas são posições diferentes. Não o importa, Zenon era, é meia. Não, o Zenon era esquerda, o Sócrates era meia direita. Tudo bem, mas é meia. O Zenon no lugar do Neto. Só que o Neto. Ele jogou muito mais, mas muito mais. Não, mas o Neto de 90, você tá de brincadeira. Tudo bem. Se a gente coloca o Ronaldo Fenômeno por causa de 6 meses, não vai colocar o Neto que em 90 é com você. Ganhou o título nas costas. Eu posso dar minha lista também, democraticamente? Claro. De qual? Não, ele vai zoar. De qual? Tati Quebra Barraco. Peraí, não dá. Léo Stronda, Carla Pérez, Beto Barbosa, Sabrina Boing Boing, Beto Jamaica, Mendigata, Conrado e Ronaldo Esper são alguns dos integrantes da Fazenda 2017. Muito obrigado. Que beleza. Não, mas esse é o time de todos os tempos da Fazenda. Treinador é Luxemburgo ou Cuca? Não, esses são os integrantes da Fazenda dessa edição. É bom a gente. É, porque eu trabalho com informação, né, Sombra? Eu tenho credibilidade. Credibilidade pública, né? Quem fará a Fazenda? Então é Tati Quebra Barraco, Léo Stronda, que é um fortão lá. Carla Pérez, Carla Pérez, da boquinha da própria garrafa. Beto Barbosa. Sabrina Boing Boing, que é uma que tem uma comissão de frente, né? Não, nem falar. Beto Jamaica. Mendigata, que é aquela famosa. Sim, sim. Isso. Conrado, que é o marido da Sorvetão. Sorvetão. E o Ronaldo Esper, que rouba vaso lá e faz outras... A roubar lá... Engraçado, eles nunca dão uma oportunidade pro Domênico, cara. Eu não. Ele foi sondado, nunca viu? Nunca dão uma oportunidade pro Domênico. Não, o Domênico foi sondado porque eu tenho contatos lá dentro. Foi sondado, ele quebrou onde? Obrigado, obrigado. Agora, o RG... Faz o São Paulo. São Paulo? Então tá bom, eu ia pedir do RG, mas vamos lá. Ele vai contestar o seu time. Mas não tem problema. Eu tenho boa argumentação. Vai. Vamos lá. Zete, não, pra tá mim. Não, já começou errado. Tá lá, tá vendo? Tô falando pra você que você tá de brincadeira, velho. Pra mim, o Zete não, como não goleiro. Não, você tá de brincadeira. O Zete, Zete como goleiro. Goleiro. Pra mim, não. Pra mim como goleiro. Já cai, esquece. Não tô, não tô jogando ídolo. Tô jogando goleiro. Não, pra mim, o Zete é o melhor. Reserva. Rogério Ceni. Vai botar o Barbiroto. Rogério Ceni. O Abelho, eu perguntei. Aí é o Rogério Ceni, né? Do que eu vi, é o Rogério Ceni. Valdir Pérez, você escala o São Paulo todos os tempos. Valdir Pérez, Rogério Ceni no goleiro. Polêmica, hein? Polêmica. Benjamin é chato, velho. Eu sou chato. E o Valdir Pérez, não? Mas, gente, tem muita gente que pode estar agora falando, como assim ele não colocou o Rogério Ceni? É a mesma coisa que o RG escalar o Santos todos os tempos, não colocar o Neymar. Pode ser, pode ser. E o Valdir, Valdir Pérez, não? Hã? Valdir Pérez, não, né? Não, não. Nem terceirinho? Terceiro. Ok, pra Neymar, terceiro goleiro. Velho. Terceiro goleiro, sim, o Valdir. Mas por que você não põe o Rogério? Pra ele mim, já pôs pra reserva. Mim, o Zete... Bom, foi mais goleiro. Tudo bem, lateral direito. Você acha muito errado isso? Muito não. Vai, segue. Juro mesmo? Juro, segue. Eu acho uma, um cara segue. Da sua geração. Segue o jogo. Segue o jogo. Não, porque eu posso argumentar? Um cara da sua geração. Eu, não que o Zete. O Zete foi um goleiraço. O Zete foi um monstro. O Rogério é morrido na história de São Paulo. Se fosse você, escalando aqui, quem que você escalava? Goleiro? É louco, o Rogério Ceni. Rogério. Você. Óbvio, Rogério Ceni. Óbvio. Eu também ia de mais Rogério. Mais que Zete. Gente, o cara. Mais que o Zete. Olha, nessa encarnação não vai ter um goleiro ou um jogador que vai fazer 4%. Nós estamos falando, eles consideram o Rogério como um mito. Aí vocês estão falando, goleiro. Como goleiro, quem é melhor, Rogério ou Zete? Como goleiro. Pede para um cara de 45 anos escalar o Flamengo todos os tempos. Se ele não vai colocar o Zico a 10, tudo bem, pergunta pro torcedor do Santos de 50, se o Pelé é 10, tudo bem, aí vem o Sombra tudo bem. E vai salvar todos os tempos sem o Rogério Ceni. Mas você tá perguntando, mas eu pergunto pra você. Mas é dele! É dele, porra! Mas você conectou todo mundo, velho! Como goleiro, você encheu o saco todo mundo! Como goleiro, quem é melhor, Rogério? Eu gosto do Rogério, mas ele gosta mais do Zete embaixo da trave. Não pode! Mas ele pode! Ele é bimundial, você tá louco! Então não escala porra. É a mesma coisa, quer dizer, o RG vai escalar o Santos, ele vai falar, olha, pra mim o Giovani... Como é que você vai falar entre Careca e Serginho Chulapa? Com a 10, eu prefiro o Giovani do que o Pelé. Careca e Serginho Chulapa. Não, peraí, então escala, vai, vamos ver. Rogério Ceni, lateral direito. Não, ele falou no Zete, ô louco. Zete, não é Rogério, é Zete. Zete, lateral. Getúlio ou Cafu, óbvio. Escala você, Cafu, vai, Cafu, vai. Escala você e ele, aí, ele fala se escalar. Concorda. É, não, mas aí é melhor, aí ele fala se concorda ou não, vai. Escala. Vai, escala. Vamos lá, Cafu. Getúlio. GG da Cara Grande? Oscar, Dario Pereira e Leonardo. Oscar, Dario Pereira e Leonardo. Você tirou o Nelsinho da lateral esquerda? Acho que tecnicamente o Nelsinho, olha, o Nelsinho tá ali ainda, no meu, é selecionável. Nelsinho é selecionável. É, e tem o Júnior também, né? Que veio fazer sucesso depois, né? Devia ter vindo. Vai, e teve o Serginho que foi pro Milan depois. Serginho, também. Eu coloquei no meu Serginho. É... Ah, volante. Axel. Ah, o pessoal que viu só a parte mais nova é lembra o Serginho. É. Axel. Volante. É, volante. Axel. Mineiro. Antes de 2005 é era o Chicão. E aí, Mineiro superou? Mas o Mineiro pra mim é o volante. Depois. Raí e Pita. Puta, o cara tirou o Chicão. Bom, bom, Americão. Raí e Pita e quem mais? Miller, Serginho e Zé Sérgio. Ah, você jogou com três lá. Aí você fala, por que Careca. O Serginho e não o Careca? Careca, tecnicamente, melhor do que o Serginho. Mas aí eu acho que o Serginho, como o maior artilheiro da história, tô falando de uma questão técnica, não ídolo. Tô falando, o cara que fez o maior número de gols na história de São Paulo, merece uma vaga no meu time. Nossa. Mas, ó, se... Mas aí vai contra o discurso do Rogério. Né? Não, senhor. O Rogério é o maior goleiro artilheiro da história. Não, mas ele está colocando como ídolo. Ah, então, ídolo também. Nossa, não, mas eu não estou escalando ídolo. Vai ter um problema aí. Olha, o torcedor do São Paulo está no calor, ele está quebrando o rádio. Vai ter problema aí, ele está chutando o rádio. Mas é bom, é bom, é bom. Não, não é bom, não. É bom. Isso é péssimo. Você não colocou o Cerezo. Olha lá, o Cerezo faltou, hein? O Zé Sérgio. Meu time precisa de... Eu coloquei o Zé Sérgio. RG, coloca o... Miller, Serginho e Zé Sérgio. Boa. Tipo ano 70. RG, escala o Santos e todos eles. Eu começo com dois problemas. Se não tiver Rodolfo Rodrigues no gol, começa. Eu começo com dois problemas. Corneta, cala a boca, velho. Eu começo com dois problemas. Gilmar e Rodolfo Rodrigues. Você tem os maiores problemas entre nós. Você viu o Gilmar? Sim, lógico. Você tem os maiores problemas do que nós todos. Você viu mais todos. Gilmar tem bico de papagaio. Se você viu o Gilmar, é o Gilmar, pô. Não, o Rodolfo pegou muito. Pegou ainda. Mais que o Gilmar? É que, o Gilmar ganhou todos aqueles. Pô, então escolhe o goleiro, logo. Eu sou o Rodolfo. Então, eu tenho três goleiros, senhor. Gilmar, Rodolfo Rodrigues e Cláudio. Pode colocar. Não, escolhe um. E ainda tem o Laércio. Não, quase. Escolhe tem que escolher um. Tem que escolher um. Rafa, não pôs o Edinho, cara. Quem? Edinho. Escolhe um. Filho do rei. Gilmar. Gilmar, lateral. Carlos Alberto. Aí ferrou, hein? Zaga. Aí eu tenho Mauro, Ramos Delgado, Joel. O Durval. Edu Dracena jogou campeão Libertadores. Ramos Delgado e Mauro. Lateral esquerda. Rildo. Rildo, meio campo. Clodoaldo. Ah. Clodoaldo, tem Lima. Clodoaldo, Pelé. Renato. Não, em todos os tempos ainda. Paulinho McLaren. Paulinho McLaren é atacante. Clodoaldo, Lima. Quer volante? E o 10, quem que é, hein? Giovani não entra. Você vai esquecer do Dema? Aí eu sou, entra, Giovani, seria mais o Chicão. Você esqueceu do Paulo Robson, hein? Aí cê... Vai, Clodoaldo, Lima. Não dá o Giovani. E Pelé? Não, né? Ao lado do Pelé? Pelé lá na... Ei, calma. Clodoaldo. Pontinho, Pepe. É, tem um... Não. Aí vem... Mengálvio. Dorval, Mengálvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Cadê o Neymar e o Robinho? Cadê o Joaquim? Neymar não? Não entra. Neymar não entra? Neymar e Robinho não entram? No meu time? Tá louco? Coutinho e Neymar, pô. No meu time? Nossa, o Bá tem razão, precisa mandar te internar. Pode internar, mas no meu time... Mas, gente, vocês acham absurdo? Ué, ele viu, velho? Tá louco? No meu time não entra. Cadê o Juari? Quem? Juari, que nunca marcou gol no Corinthians. Eu posso... Não sei se tem espaço agora. Oba, eu posso escalar um segundo Santos, de todos os tempos. Não, agora... Rodrigão não entra, Rodrigão não chega. Aí, entendeu? Botinha já entrou no Google, olha lá. Rodrigão? Não, eu tava anotando aqui, eu trouxe. Ele já entrou no Google. Ele só foi no estádio pra ver show da Britney Spears. Antes do João Paulo, tem o Edu. Fala aí, Ale. É verdade, o Edu. Não dá, cara. O Santos é difícil também. Eu escalo dois, três times pra você, velho. Olha, o Thiago lá que foi com a gente na viagem, falou interno RG. Mas é a influência do doutor ali, entendeu? Mas aí, ô Thiago, pera lá, hein. O doutor mandou, ele corneta todo mundo, velho. Ele mandou o Léo na ele escolhe. Ele escolhe, tinha que começar com o Rodolfo Rodrigues. Você foi bem, RG, você foi muito bem. O RG foi bem pra caramba. Vai, Montinho, escala o teu, vamos ver, goleiro. Rogério. Cafu. Você gostou, né? Lateral direito. Cafu. Bem. Ronaldo. Miranda. Como Ronaldo Miranda? Oscar. Ele não viu jogar. Como não viu Oscar? Ele é velho. Ele tem 46 anos. Ele começou a ver futebol semana passada. O Ronaldão, velho. Gostou do Ronaldão? Não, quantos anos você tem? Acabou. É o meu time, escolhe. Você colocou um cara que ninguém sabia quem era. Vai te catar. Ninguém sabe quem é. Ah, para, velho. Serginho, Pintado, Cerezo, Raí, Leonardo. Calma. Miller, eu tô na dúvida entre o Chulapa e o Careca. Você foi muito chulapa, é uma prova. Ele é muito chato. É uma prova. Ele é muito chato, é velho. Uma prova quando eu falo que ele nem sabia o que aconteceu no São Paulo até 2005. Ele monta uma dupla de zaga que ele escala Ronaldo e não escala Oscar. Ronaldão. Que Ronaldo? Ronaldão. Mais duro que salame de colônia. Mas ele não viu, peraí. Quantos anos tem, Motinha? 46. 46. Ronaldão tomou sopa de gente. 46 anos, que escala o São Paulo todos os tempos. E não põe a dupla de zaga Oscar e Dario Pereira, é porque não sabia nem onde era o Morumbi. Mas você vê, a minha Ronaldo Miranda. Você pode responder, você tira minha? O cara da minha geração que viu São Paulo não vai tirar Roberto Dias. Tá, mas eu tô falando da geração do Sombra, que é a mesma da minha. 46 anos, viu Oscar e Dario Pereira. Pra mim é Ronaldo Miranda, pronto. Ronaldão e Miranda. Posso escolher? Oscar e o Dario Pereira. Mas você deixou o Rivelino de fora, olha, velho. Olha, eu acho que Rivelino. Eu acho que, por exemplo, se você falasse assim, olha, eu prefiro Miranda e Dario Pereira, ainda acho aceitável. É que o Dario Pereira não pode faltar. Eu fiquei na dúvida, Miranda e Lugano. Miranda? Miranda e Lugano. Lugano. Deixava Lugano. Os zagueiros que eu vi jogar na vida. Mas, bem, eu coloquei no meu time, mas se alguém colocasse o Miranda, eu não acharia um absurdo. Mas o Lugano? O cara da sua geração acharia. Mas eu coloco o meu Oscar e Dario Pereira. Agora, quando eu falo que ele não sabe nem onde era o Morumbi, tem gente que acha um absurdo eu colocar o Zete e não o Rogério. Absurdo, isso é um crime. Então. Ora as bolas. Nossa, o cara escalou o Ronaldo. E o seu lateral esquerdo, velho? Gente, o time é do Mó. Não dá pra falar, velho. Não dá, não dá. Mas você não tem lateral esquerdo? Serginho. Pintado, Cerezo, Raí, Leonardo. Miller, aí eu fiquei na dúvida, Chulapa ou Careca. Mas eu acho que foi pro Chulapa, porque é da família. Se você escala o Chulapa da família. Que jogou antes do Oscar e no Oscar, o Oscar. Jogaram o Chulapa juntos, jogaram uma coisa emocional com ele. Como assim? É da minha família, né? Mas que mentira. Ele pegou minha tia, né? Ah, pegou sim. Pegou. Mas sua tia até ter rodado a banca. Ah, quem não pegou sua tia? É isso! Ô, oh, respeito com a família aí, ô! É mais rodada que catraca do metrô. Já contei essa história. Ela era dona da pensão que o time do Santos ia almoçar lá. Gente, é uma atrocidade o que esse cara fez. Mano. Ah, é legal. Esse é o estádio. Legal deixar o Gabiru de fora. Ó, anota aí, ó. Ó, ó o Fórmula 1 aí passando aí, ó, da energia. Anote aí, passou dentro do Estádio 97, a nossa promoção. É bom anotar, Estádio 97 na pole position que te leva para ver o GP da Catalunha. Daqui a pouco vamos falar mais dessa promoção. Anote, o Estádio 97 da Energia 97 tem o oferecimento de Frico. Cara, parece que é brincadeira, mas não é, assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, meu, não dá mais pra esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento porque acabaram os problemas. Chegou, fricou. É isso mesmo, fricou, esse negócio é mágico. O fricou é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, acabou o constrangimento, acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal. Tem um cheiro super bacana, então vai na minha, pode comprar o seu fricô. Fricô, vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site frico.com.br, freeco.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código Estádio 97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu Frico pelo site, tá bom? Frico! E como diz o Domênico, o Zé é mais bonito que o Rogério. Pra goleiro é importante. Pra goleiro é importante. Pra goleiro e atacante. O Zé entrou na puberdade com 6 meses, velho. Ah, o Zé quando foi no resort, nossa. Pra zagueiro, que eu não gosto. Não gosto de zagueiro bonito. Não, não, o zagueiro bonito eu não gosto porque... O Lugano. Na hora do... O Piquet você não acha bom? Não, eu acho, tem as suas exceções, é verdade. Ah, tá. Mas eu acho que quando o zagueiro vai dar aquela intimada, dar aquela chegada mesmo, ele vai acabar seduzindo o atacante, né? Você pega um bonito desse, ele seduz, não intimida. Encocha, né? Não, fala, não é legal. Estádio 97 da Energia 97 tem oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Tem torcida Estádio 97 para Palmeiras e Jorge Wilstermann. Pra porco. Palmeirense que ligar e disser eu quero ir na torcida Estádio 97, ganha vaga para ir amanhã ver o Palmeiras lá na no Estádio do Palmeiras, no camarote único, tá bom? Assista o Estádio 97 através das nossas câmeras aqui no facebook.com/energia97fm. Toca, Asdrubal! Olha o piquinês aí, né? Ficou bravo que eu coloquei o Zete. Nossa, tá chato igual o Ben. Ai, o Bota tá sendo xingado. Tá mesmo, hein? Nossa, ai. Alô? Tá dormindo na pia, velho. Do Oscar, velho. Alô? Ronaldão, velho. Alô? Ele lá era bom. É, o Oscar era ruim. Alô? Cadê o cara? Alô? Alô? Quem fala? É o Diogo. Ô, Diogo, tudo bem, meu? Lembra o Diogo lá do Palmeiras, Uruguai? Tudo bem, mano? Eu tô muito feliz de falar com você, pesado, hein? Do Penharol, lembra, Dudu? Quem? O Diogo, lateral direito? Mais pesado que sono de surdo. Palmeiras. Não lembro. Eu consegui, amor! Amor, eu consegui, amor! Ó, velhinho, uma mina gritando lá. Olha, amor. Tá gritando. Hoje tem, Domingos. Ah, vai bater uma virilha bonita hoje, hein, querido? Mano, bate coxa lá. Hoje o quarto vai tremer, velho. É isso, irmão. Fica tranquilo aí. Manda o nome completo aí. Diogo Jonas de Souza. Jonas e Souza. E quantos anos, Diogo? 25. RG? 2.5. Novinho assim, depois desse grito que ele deu amor, hoje vai dar jogo, velho. Sensacional! Vai ter muito gol, né, RG? Hoje o quarto treme, gente. Vai ter muito gol, RG? Vai ser igual os filmes que o Ben já manda, velho. Não, e o bairro? Loucura. Qual é o bairro? Vamos ver se acerta agora. Jardim e Guatemi. Tudo com acento no R. Peraí, Jardim, gente, acerta. Tem muita gente falando, eu não ouvi. Qual que é o bairro? Ah, vai te catar, Benjamin. Eu não ouvi. Jardim e Guatemi. Iguatemi. Não, acha, não vai confundir com o shopping, que não deve ter nada. O mano já ficou nervoso. Olha, vou dizer um negócio pra vocês. Jardim é da hora. O Jardim Guatemi, que eu conheço, é na Zona Leste. Isso mesmo, Zona Leste, na Hageb. É isso aí, na Hageb. A Gabi Chove. Sobe o hino aí, Dudu. Qual hino? O do Verdão, verdadeiro. Opa, sobe o hino. Mundial. Sobe o Verdão aí, Verdão, hino do Verdão. É nóis. Verdão, vocês vão falar do Verdão, mas eu vou te falar, 90% das mensagens que eu recebo aqui no meu Twitter, estão falando, concordo, o Zete foi melhor. Eu juro, você quer ver todos? Eu te encaminho todos, então vou copiar todos vocês. Nossa. É que o Rogério é uma marca pro São Paulo. Os que eu recebo, vou encaminhar pra você. Pode encaminhar. Mas eu acho que goleiro por goleiro, eu também acho que o Zete foi melhor que o Rogério. Vai, olha aí, tá vendo? Chupa, Benjamin. É que o Rogério foi o atleta mais vitorioso da história de São Paulo, então é um pacote que a galera acaba avaliando e colocando o cara pra não jogar, dá, mas embaixo da trave, né, o Zete foi mais goleiro, mano. É. Ô, meu velho! O que não é demérito pro Rogério também, né? Você vê, ó, o ouvinte aqui, o Diogo, ele tem 25 anos, quer ver? Ô, Diogo! Oi. Já vai ser outra... Qual que é o Palmeiras de todos os tempos pra você? Vamos lá, escala aí pra nós. Ah, pra mim, Marcos. Ah. Vamos lá, acho que... Lateral direito, você viu jogar. Você viu jogar. Vamos ver um lateral direito. Deixa eu lembrar agora. Eu tô tão nervoso. Não, nervoso não, João. Fica tranquilo. Ó, o Arce foi um baita lateral. Mas eu não sei se ele viu jogar. Você viu o Arce jogar? Vi. O Arce foi de 99, né? Isso. Foi. Também. Então vamos. Eu acho que não vai. Não é ainda, mas o Vitor Hugo vai ser um grande ídolo. Não, o Vitor Hugo é zagueiro. É, não, agora eu já tô na zaga. Foi o Arce. Ah, Arce, Vitor Hugo, quem mais? Vitor Hugo. Ah. Deixa eu lembrar o pequeno. O campeão brasileiro, pô. Você não chegou a ver o Antônio Carlos, velho? O Zago? Ah, não viu, mano. Não viu? Carlos, 25 Zago, anos. Não. Eu tenho 25. Ah. Você vê, é um mesmo, bom, né, zagueiro. Ele passou uma fase difícil, mano. Eu passei, isso que eu ia falar agora. Ele passou uma fase que era difícil escolher ídolo, velho. É, ele viu Edmundo. Não, ele acho que viu você. Que ano que você nasceu? Eu nasci em 91. Ele pegou, acho que talvez da Libertadores pra frente, começou a gostar do futebol. Eu vinha com isso, verdade. Eu vinha acompanhar. Ele pegou uma década difícil de 2000 pra nós. Foi feia coisa, hein? Eu sofri um grande bullying porque eu vim de uma família de corintiano. Eu sou o único palmeirense. Ah, você acabou! Porra, você salvou, velho! Sua alma tá salva, cara! Que beleza! Porra, tá salvo, velho! Eu não sofro bullying, hoje em dia eu pratico o bullying contra ele. Você só zoa os caras aí. Aonde que é essa voz aí, velho? Você vai praticar bullying contra quem, mano? Só lembrando, eu quero torcer do estádio 97. Ah, então você já tá com a vaga garantida aí, na quarta-feira, 8 da noite. Mas tem que trazer autorização, tá? Pra quê? Mas que a rua lá, o seu pai ou a mãe tem que autorizar. Ele nasceu em 91. Padre Antônio Tomás, 72. Vai pelo portão C1, pega o elevador, no quarto andar você desce. Beleza? Não, tranquilo. Tá bom, já marcou direitinho aí, né? E aí, cara, você tá achando que o Eduardo Batista já tá acertando o time ou você é daqueles caras que não gosta do treinador de forma alguma? Não, eu acho que a gente tava na hora já da gente dar o futebol brasileiro tá dar uma trocada desse técnico, trocar o técnico, tava muito manjado esse técnico, com aquele joguinho medíocre de, só contrato chega, contrata um monte de jogador e um merda por merda, não resolve nada. Acho que agora com o Eduardo Batista, tanto com o Roger Machado lá também no Grêmio, né? Jair Ventura. É que depois do Tite, né, amigão? Tudo ficou um marasmo, não ficou? Não. Verdade, cara. Olha o Cuca o ano passado. Não, aí. Mas o Cuca não foi marasmo, mas não, fio. Olha o Cuca aí. Olha o Cuca. O Cuca, ele não fez mais do que a obrigação dele. Olha o time que ele tinha na mão do Palmeiras. Ah, mas não importa, mano. Mas tem muito cara que tem time bom. Não, ele teve competência. Não tô falando que ele não teve competência, mas ele não fez algo novo como o Tite fez. O Tite, ele. Como não, ele foi campeão da Libertadores, cara, com o Atlético Mineiro. Ah, mas olha o time do Atlético, Domingo. O Atlético Mineiro, por vocês e muitos da imprensa, dizer que o Atlético Mineiro é um time já pequeno. Não, mas peraí, o Atlético naquele ano de 2013. Não. Gente, o Atlético Mineiro naquele ano de 2013, os caras tinham Tardelli, os caras tinham Bernard, os caras tinham Ronaldo Gaúcho, Marcos Rocha voando, vocês estão de brincadeira. Mas é que Atlético, antes desse período do Galo, até ele ganhar a Libertadores... Eles estavam falando que ele estava igual o Botafogo, estava se apequenando. O Galo estava se apequenando. Não tinha ganho a Libertadores, não tinha ganho a Copa do Brasil, o Cuca foi e colocou há muito tempo não ganhou o Brasileiro. Aí o patamar maior, ué. A conversa era essa. A conversa era, aí eles ganharam tudo bem. Mas a conversa... Então, eles ganharam, mas o Cuca é responsável. Sim. Como não? Então, claro que é. Então, sim, também, né? É responsável, mas o Mano falou que depois do Tite não tem marasmo nenhum. Mas, óbvio, eu acho que treinadores do futebol brasileiro é AT e DT. Antes de Tite e depois de Tite. Tá completamente maluco, só isso. Ele sente saudade, né? É verdade, velho. Ele sente saudade e vai demorar pra ver o Corinthians campeão de novo, hein? Aonde, filhão? Esse ano? Vai demorar. Aonde? Copa do Brasil, Paquito. Ah, mas não dá. Vai ter Copa do Brasil. Tá nós lá, mano. Porque eu tenho Copa do Brasil, tem gente que não tem. Eu tenho três. É, eu também tenho. Eu também tenho. Três que não sabe a alegria da Copa do Brasil. Tenho três também. Eu tenho três. Ô... Nossa, fala, velho. Nós seremos campeão da Copa do Brasil com o time reserva. Aonde, filho? O time reserva, Esse ouvinte é sensacional, ele sabe tudo. O Corinthians tá dando coco em vocês, até no Campeonato Paulista, Paquito. Se enxerga. Vocês deram sorte ali que não tomaram coco. Aonde, filhão? E outro, vocês deram sorte de não perder demais. E vou dizer uma coisa pra você. O Palmeiras, perderam de pouco, filhão. O Palmeiras, nesse último jogo, fez um agrado a vocês, porque o juiz estava ajudando nós, falando que ficamos sem graça. Ficamos sem graça, RG. Vamos dar um gol pros caras, pro cara não ficar chorando esses trouxinhos. Jogaram com 12. Ah, que 12. Relembrou outra década, né? Por isso mesmo que nós entregamos. Vocês não jogaram com 3 filhão? Toda onde? Hora joga assim. Desculpa, Paquito, você nasceu em 91. Você não pode falar de história de Corinthians e Palmeiras, velho. Desculpa. Ô, velho, você não tem pelos pubianos pra falar de isso. Ô, juiz. Zazora, Paquito. Que é esse maluco, segue mano. O jogo. Mano, o cara tem 20 anos de idade. Até eu tô ficando tiozinho já, gente. O último título de vocês vieram com 14. Vai te catar, Paquito. Se liga, mano. Se liga. Ganharam com 14. O melhor de Corinthians e Palmeiras você não viu, velho. Se liga. Acho que eu vi. Eu porra nenhuma. Você nem viu bandeira no estádio. Eu bater aquele pênalti, o Marcos pegando pra mim. Onde você viu agora no YouTube, naquele dia você tava dormindo. Só me mandar você dormir às 9. Você nem viu o jogo. Ele viu. Mas só porque viu depois também não vale? É, mas não pode comemorar como se tivesse visto no dia. Eu não vi. Eu tava na primeira série, eu lembro até hoje. Tava nada. Na primeira série. Lembra do quê, velho? Minha série? Na primeira série, velho, você fala, mãe, acabei, velho. Eu tava na primeira série, lembro até hoje. Ah lá, que lembra o quê, João? Um lembra o quê? Chamado Henrique, eu liguei pra ele pra zoar ainda. Nem viu o jogo. Você viu o Penta? Eu acho que ele viu. Então já aguento. Valeu. Ô, Diogo, Alexandre. Deixa o palpite aí. Palmeiras e Jorge Wilstermann. Você vai estar lá, torcida Estádio 97. Você viu quem que joga no Jorge Wilstermann? De novo? Eu vi o Pirulito, né? O zagueiro. Aê, tá vendo como é bom? Tá vendo? É bom lembrar, tá mais, né? Mais fácil, né? Tá mais fácil. É lógico. É um fim de carreira também. Ainda mais se ele ainda tiver naquele futebolzinho dele que gostava de bater e fazer tanta babaquice. Sim, amanhã vai ser fácil, você vai ver. Ah, mas o Alex Silva, lógico, ele não vive os seus melhores dias, mas né? Mas o Miranda foi uma baita dupla. Nossa, pô, foi ótimo. O Alex Silva, porque o Pirulito ele batia e o André até Dias, mãe, né? É. Depois o André, que era do Goiás, né? Exatamente. O André Dias tá na Itália até hoje. O André Dias tá na Itália até hoje, ele não parou, não? Tá continuando lá ainda? Ele parou? Ah, se eu não me engano, tinha acabado o contrato dele lá. Eu não lembro dele ter renovado, não, hein? Bom... Ô, Diogo, um abraço! Oi. Tudo de bom? Posso mandar um abraço aqui pro pessoal do... Um abraço pro Leandro, do Falcos Futsal, que eu jogo. Tô afastado, mas eu jogo no time ainda. Deficiência técnica, né, velho? Não, eu fiz a cirurgia no tendão, rompimento do tendão. Ah, tá. Quase nada, velho. Foi quase nada. Segundo mano, dá pra jogar ainda, né, mano? É, dá. Eu, mano, e eu ainda vou no navio, vou dar uma suando em você ainda no videogame, hein? Não é no navio, é no resort. No resort você pode. No navio você podia ir se jogar de lá. No navio você não. Ô, juiz! Não é possível. Aí, mano! Frango! Cartão amarelo pra você aí! Você vai no. É que é Libertadores, você vai no resort, Diogo? Você vai no resort? Eu tô pensando ainda, tô vendo como vai ser minhas férias. Tá bom, então. Beleza. Tá bom? Valeu, meu. Obrigado aí pela audiência, viu? Valeu. Valeu, obrigado, viu? Valeu, obrigado, cara. Eu já tenho um tempinho já que eu escuto vocês. Obrigado, mano. Valeu. Valeu, cara. Valeu. Obrigado, viu? E se prepara aí hoje, hein, velho? É, amanhã tem greve, hein? Valeu. Vai ter mesmo, greve de tudo. Ônibus, metrô, geral. Metalúrgico, aqui na Paulista. Véio. Parou tudo, geral. Outra reforma da Previdência. Como assim? É ônibus, trem, metrô. Amanhã não dá pra vir trabalhar, não, velho. Professores, eita, geralzão. Vocês vão parar tudo aqui? Sim. Paulista fechada, velho. Vou pra Maresias amanhã. É. Estádio 97 tem oferecimento do Extra. No Extra você enche o carrinho com muita economia. E tamo com promoção legal, hein? Com o Estádio 97, você foi pra Barcelona assistir ao maior clássico do planeta. Barcelona e Real Madrid, que vamos ao Real Madrid! E agora, você vai ao melhor GP de Fórmula 1. O Grande Prêmio da Catalunha. Promoção! Estádio 97 na pole position. Note quantas vezes você ouviu o Fórmula 1 da Energia passar durante o Estádio 97. No dia 25 de abril, o primeiro ouvinte a participar ao vivo pelo 32847097 e responder corretamente quantas vezes ouviu o nosso Fórmula 1 passar em qualquer dia do programa, vai viajar para a Catalunha com acompanhante para assistir ao Grande Prêmio em área VIP. E mais, passeios por Barcelona e toda a região, incluindo o novo parque de diversões da Ferrari. Promoção, Estádio 97 na pole position. Porque de primeiro lugar, nós entendemos. Apoio Turismo da Catalunha. Visite Barcelona e descubra a Catalunha. Acesse nosso Facebook, cataluniaexperience.br. E Latam Travel, a marca de viagens do grupo Latam Airlines. Acesse latamtravel.com ou procure uma de nossas lojas. Muito bom, muito bom. Grande promoção. O Estádio 97 já te levou para ver tantos jogos no exterior, né? Agora vai te levar para ver o melhor GP de Fórmula 1. O Grande Prêmio da Catalunha. Você com acompanhante em área VIP no GP da Catalunha, meu amigo. E mais, passeios por Barcelona, toda a região, incluindo o novo parque de diversões da Ferrari, o Ferrari Land. Top, hein? Meu Deus, olha que animal, vai se esbaldar, hein? Para concorrer, você tem que anotar quantas vezes você ouviu o Fórmula 1 da Energia 97 passar durante o Estádio 97. Passa. Aí, no dia 25 de abril, ouviu passar em qualquer dia do programa. Sim, um dia, único dia, em viu, um único dia do programa. Contou direitinho. Aí, no dia 25 de abril, o primeiro ouvinte a entrar no ar ao vivo pelo 3284-7097 E responder corretamente quantas vezes ouviu o nosso Fórmula 1 passar em qualquer dia do programa, vai para Catalunha com o acompanhante. Ah, e lembrando, hein, que o último Fórmula 1 da Energia vai passar no dia 24. Então, no dia 25, o primeiro que ligar sorteio. É que vai ter a chance. Não, não é sorteio. Ah, não, não, sorteio não é sorteio nenhum. Tá? É o primeiro que ligar vai ter o direito de responder quantas vezes ouviu o Fórmula 1 passar, tá bom? Acompanhe o regulamento no 97fm.com.br/polyposition, tá? A promoção tem apoio do Turismo da Catalunha. Visite Barcelona e descubra a Catalunha. Acesse nosso Facebook, cataluniaexperience.br. E também apoio da Latam Travel, a marca de viagens do grupo Latam Airlines. Acesse latamtravel.com ou procure uma de nossas lojas. Vai lá, cara. Grandes viagens da latamtravel.com para você visitar a Catalunha. Você vai curtir demais. Uns puta nos pacotes bacana. É, bom, hein? Bom, hein? Bom. Ô, Bá, tá ansioso, Bá? Porque o Bá, nosso produtor... Há quantos anos você é nosso produtor, Bá? Acho que mais de 17 anos. É mesmo? É. Não, menos. Desculpa, eu entrei menos, na rádio. Não se valoriza. Já tava o Mano, o Benja, o RG e o Portuga. Eu tenho 17. Então, então eu tenho um pouquinho menos. Vai ter uns 16. É. Acho que, 16, eu, acho que o Bá tem 16 anos. Então, o Bá, que nunca fez uma viagem pelo Estádio 97, vai pela primeira vez fazer uma viagem, vai levar você, fã da Fórmula 1, fã do Estádio 97. E fã de que gosta de uma boa viagem, né? Porque ir pra aquela região lá da Espanha. Lugar legal, né? Oh, que delícia, lugar hein? Eu acessei a Ferrari Land hoje. Acessou? Olha, opa! Viu legal. Lá? Gostou? Gostei. Tem uma pistinha lá, dá 580 metros, né? Pra você pilotar uma Ferrari, uma mini Ferrari. É mesmo? É. E aquela montanha-russa, hein? Você viu? Eu vi. Ela atinge 180 km por hora. Aquela montanha-russa, 180 por hora? 180 km. É o Domênico na Marginal. Que doido. Beijo indo pra Maresia. Você vai ficar louco com o autódromo. No acostamento. Né? Você conheceu lá, né, RG? Muito legal, muito bonito. Tem uma homenagem muito ansioso, bonita ao Ayrton Muito Senna. Ansioso, muito, muito. Muito legal, viu, Bá? Então, você imagina só, ouvinte, e vocês vão pro GP da Catalunha, que é um autódromo moderníssimo. Sim. Vocês vão na área VIP da agência catalana, lá, a agência da Catalunha, cara. A área VIP, lugar hein? Lugar bacana, hein? Lugar bacana do autódromo. Olha, então, você que é fã da Fórmula 1, anote aí quantas vezes você ouve passar o nosso Fórmula 1 aqui no Estádio 97. Num único dia. Você fala, ah, eu preciso somar todos os dias? Não, num único dia. Em apenas um único dia. E você, quando conseguir ligar aqui no programa, no dia 25, você que vai dizer, eu quero dizer quantas vezes passou a Fórmula 1 no dia tal. Você escolhe o dia ainda. Por sinal... Olha, tá passando, ó. Nossa, uxa. Os caras te tratam como se você fosse um piloto, Bá. Moral do caramba, viu, velho? E que moral, hein? Vai ser legal demais. Vamos falar do Tricolor agora? Motinha, quem foi cortado da viagem pro Tricolor, ABC lá? Jusilei, Prato, Sidão. E o Michael? E o Michael, que já há um tempão, né? Que ainda tá... Esses não viajam? Não viajam. E o... Jusilei não viaja por quê? Ele ainda tá com deficiência física, né? Deficiência física, tá. O Rogério aí colocou o moleque aí, relacionou o moleque novo, né? Que é o Léo Natel. Léo Natel, que é o moleque velho. Mas o Jusilei, vamos corrigir. Colocou o moleque novo. O Jusilei não tá com deficiência física. Velho. Deficiência física é outra coisa, ele tá com déficit físico. Déficit físico. Ah, déficit. Então, obrigado, mano. A nós. Muito gentil. Deficiência de nada, porra. Tá. E o Cueva tá relacionado, né? Agora, a grande dúvida, o Rogério vai colocar... Denis. O técnico Mano Senna diz que é melhor começar com o Cueva no banco. Ah, no banco não é pra jogar não, velho. Só se precisar mesmo. Denis ou Renan, Mano Senna? Eu colocaria o Renan Mano Ribeiro. Mano Senna. Eu colocaria o Renan Ribeiro. Eu também colocaria, vamos lá. Você acha que tem algum risco assim? E você, Alê? Você sairia com quem? Com o Denis ou o Renan Ribeiro? Não, com o Renan, mas acho que ainda não é o goleiro pro São Paulo. São Paulo quer o quê? Ser campeão brasileiro? Quer se classificar pra Libertadores? Quer ganhar a Copa do Brasil? Precisa de goleiro. Vai precisar de um goleiro. Desses três, eu ainda acho que o goleiro que me entregou mais no ano passado foi o Sidão. Não está bem no São Paulo, mas se for para apostar em um desses três, num futuro próximo, eu ia de Sidão. Para esse jogo da Copa do Brasil, eu iria de Renan, porque o Denis já não dá mais, a torcida não confia, os jogadores não confiam. Aquela história do cara ameaçar chutar... O jogador já tem que dar um carrinho na trajetória porque sabe que não pode confiar no goleiro. Né? Tiro de meta pros caras, tem que botar barreira. Então é difícil. Eu iria de Renan. A minha primeira opção no São Paulo é o Sidão, mas olhando com carinho pra possibilidade de trazer um goleiro pro Campeonato Brasileiro. Também tem essa, né? Quando o time oponente sabe que o outro goleiro tá avisado, ele chuta mais. Chuta. Não, e vê o semblante do Denis. O Denis toda hora, o cara vai bater, às vezes, aí, o tiro de meta na outra área, ele fala, fecha, não deixa. Ah, o cara já falei, mano, esse goleiro não tá confiante. Ô, né? Chefinho, deixa eu só falar mais uma informação aqui da greve. Ah. O pessoal tá falando o seguinte. Amanhã tem greve, é isso? É, várias coisas estão em greve. O ônibus, o banco. Só que tá acontecendo o seguinte, o TRT, né, deu uma liminar favorável ao metrô, para que obrigue os metroviários a trabalharem, né? E o ônibus também parece que conseguiu também. Então tá uma grande confusão, ninguém sabe se realmente eles vão parar ou não. Decide, vê isso logo. Eu vou pra Malesias hoje. Então, não, porque tá saindo, tá uma grande discussão. O sindicato, treta aqui na Paulista, o sindicato decidiu pela greve, só que agora o Tribunal Regional do Trabalho... deu uma liminar pro metrô. Independente disso, a zona aqui não tem aqui, a dúvida. De qualquer forma. Amanhã não tem rodízio. Gente do céu, falando pra vocês, esse país tá andando pra trás em tudo. Amanhã não tem rodízio. Brasil, você descobriu? O Brasil já perdeu uma década com essa crise toda aí. O país está andando para trás, vai perder mais uma década aí. E tem manifestação também, só um registro, tá errado, em Varginha, da mulherada pela contratação do goleiro Bruno lá pelo... Boa. Lá do... Boa. Boa. É verdade que na apresentação dele não deixaram fazer perguntas? Não, os caras queriam dar uma pautada lá, né? Foi editado, né? Foi editado. Foi estabelecido regras para a entrevista. E os patrocinadores tudo deixaram o Boa, né? Já se mandaram. Já saíram fora. Uniforme também, né? Que é o mínimo que eles podiam fazer. Agora, vamos ver se o dirigente aí que contratou o Bruno, se ele vai aguentar essa pressão, né? Difícil, hein? Será que vai pedir? Porque sem patrocinador já é difícil para pagar o salário, ter a moeda aí que tem que pingar, senão até os próprios jogadores vão ficar meio revoltados, né? É porque esse time aí do Boa é bom, mas o que mata é o goleiro, né? É, eu era criança ainda quando eu escutei uma vez neguinho falar que a justiça brasileira era cega. Aí depois de algum tempo eu fui entendendo por que que é. Justiça brasileira é cega. Por quê? Porque a conotação que se dá à venda nos olhos da justiça seria para que ela fosse imparcial, isenta, né? Mas você vê que não é, não, né? No fundo, não é bem assim que funcionam as coisas. Então ela é cega mesmo para alguns casos. Mas por quê? Você tá muito chato. Eu vou te mandar para PQP já. Você tá chato, velho. Pensando que eu sou um moto. Ei, hoje você resolveu ficar me alugando mesmo, aqui. Hein, velho? É, vocês estão sem paciência comigo. É, lógico, você quer ir pra Maresias, velho. Não, só se tiver greve. Não, o Ale perguntou da greve, mas amanhã tem programa com greve? Ah, não sei como é que faz. Eu venho de metrô, nego. O Ale não tá de greve, não, Ale. Eu sou humildade, tenho os pés no chão. Ah, para, vai. Eu venho a pé se precisar. É. Boa. Ótimo. Com preparo físico, hein? Vamos lá para os ouvintes, 3, 2... Ah, não, não, agora tem um recado importante, o Domênico vai falar do McDonald's, né, Dodô? Ah, McDonald's é bom. Mas que dia que é hoje, hein? Hoje? Terça. Terça-feira. Depois da segunda, antes da quarta. Terça-feira é dia do triplo burger bacon, RG. São três hambúrgueres, duas fatias de bacon bem crocantes, queijo cheddar, cebola, ketchup e mostarda. É o triplo burger bacon por apenas R$8,00. E com batata e refri sai por apenas R$ 19,90. Amanhã, quarta-feira, é dia dos clássicos. Presta atenção, Benjamin. Big Mac. Big Mac, Benjamin, que você gosta. Pois Big Mac por apenas R$8,00, Benjamin. R$8,00, ô trouxa. Quinta-feira é dia de cheddar McMelt, viu, Benjamin? Ah, eu amo. Ô trouxa. E sexta é dia de quarteirão com queijo, hein? Não perca, hein? Clássico do dia McDonald's, hein? RG, todo dia um clássico diferente por apenas R$8,00. Cada um, hein? Amanhã... um clássico no McDonald's, que é Big Mac, o mano adora. Boa, Big adoro. Mac, meus amigos. É o meu preferido. R$8,00, só R$8,00 o Big Mac amanhã, hein? Boa. É, McDonald's. Boa, vamos ao telefone 3284-7097. Hoje apenas os ouvintes virgens, vai lá. Dedinhos liga, 3284-7097, oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Nossa, esse tá cansado, tá rouco, hein? Tá rouco. Esse... o cachorro da Bonnie Tyler. Nossa, velho. Esse comeu uma feijoada. 171. Nossa, foi pro saco. 171. Alô? Peraí, 171. Eu tô fazendo uma pesquisa. Que isso, chamando sombra de 171. Eu tô fazendo uma pesquisa aqui no meu Twitter. Tá aqui, ó, pra você ver. Fala. Qual o maior goleiro da história de São Paulo? Botei Zete, Rogério Ceni ou outros? Olha quanto tá dando. 52-30. Pra quem? Pro Rogério. E, mas quem tá ganhando? Bom, se eu falei que é 52-30 pro Rogério, é lógico que é o Rogério. Então, nossa! Que o seu fecha, argumento bem. É furadíssimo. O seu, mesmo porque escalar, 30% é um índice muito baixo. Você escalar o Zé como o maior goleiro da história de São Paulo é um absurdo. Tá aí a resposta do povo. Tem 30% que pensam um absurdo como eu, fazer o quê? Então. Graças a Deus, 52%. Pensei, do jeito que você é você que fica falando que você não se importa com a opinião da maioria. Não, eu me importo. Você falou que não se importa, você fala. Por quê? Porque o Soma mandou aqui 6 tweets que ele recebeu de cara falando que prefere o Zete do que o Rogério Ceni. Por quê? E os que preferem o Rogério Ceni, o Soma não me mandou. Mas por quê? E aí eu falei, vou fazer um tweet aqui, uma pesquisa, uma enquete. Eu fiz a enquete aqui no meu Twitter. Qual o maior goleiro da história de São Paulo? Tá dando Zete 30%, o Rogério Ceni 52%, outros 18%. Mas por que você ficou preocupado com isso? Por quê? Responde, ô trouxa. Por quê? Ih! Alô? Por quê? Alô? Quem fala? É Sérgio. Ô, Sérgio, tudo bom? Tudo bem, Domênico? Bom, Sérgio. Domênico. Sérgio do quê? É Sérgio Barizon. Barizon, isso. Ô, eu tomei um desse hoje, tá com uma azia, falei, me dá um Barizon aí. Puta, sem graça, hein? Nossa! Mas deitou já deitado agora. Sensacional, mas pega o replay e na hora que eu falei isso, você deu gargalhetas. Gargalhetas. Ah, ele tá velho, e quantos anos, hein? Sérgio Sambô Barizon. Ah, é? Você já ligou, Sérgio, né? Sérgio Barizon. Você já ligou uma vez aqui? Então não sambou, é isso? Fala a verdade. Não sambou nada? Não, Sérgio Barizon. Olha, eu vou perguntar de novo antes de desligar. É que ele liga. Você já ligou aqui? Não, não liguei. Sérgio Barizão. Só Sérgio Barizão, duas vezes. Nunca ligou. Duas vezes o quê? É, duas vezes só. Sem juros, duas vezes sem juros. E quantos anos sem você juros. Tem? Vamos ver, quantos anos? 33. A produção tá piscando a luzinha lá dizendo que você já ligou. Palmeirense da Vila Industrial. Vila Industrial, você mora? Não, Parque São Lucas. Ele mudou. Da Vila e que Parque São Lucas é Zona Leste. E que time que você torce? É isso aí. Palmeiras. Pro Verdão. É ele mesmo, é ele mesmo, Sobral. Já ligou. Então você já ligou, né, Barizão? Ele tá mentindo. Não, não tem samba. É Sérgio Barizão, não tem outro nome no meio. Já ligou, não, Sérgio Barizão. Mas você Barizão. Já ligou aqui no estádio ou não? Não, não liguei, pô. Você tá mentindo. Tô falando a verdade, pô. É a primeira vez que ele tá ligando, não tá, gente. O Bar não erra, o Bar falou Sérgio Barizão. Ó, quando ele ligou, o Bar já falou Sérgio Barizão, palmeirense da Zona Leste. Mas tem samba ou não tem samba? Não entendi. Não, não tem. Ah, então tá fora. Você não ligou samba, tá fora. Dia 2 de dezembro? Não, não liguei, tô falando, Domênico. Não, não, é porque... O que você tava fazendo dia 2 de dezembro às 7? Às 7 da noite, Aí é que ele é muito, né? Nem eu lembro que eu comi hoje na hora do almoço. Então, você não lembra que ligou. Então, se você comeu hoje, você não vai lembrar que já ligou. Você ligou em 2016. Ó, seja honesto. Seja honesto que vai ser melhor pra você. Libera o samba aí, vambora. Eu tô sendo honesto, pô. Tô falando pra você, não tem, pô. Não liguei. E fala um negócio, por que quando você ligou o Bar falou palmeirense da Zona Leste? Mas eu vou saber, tem quantos palmeirenses Sérgio na Zona Leste? Não, Sérgio Barizão. Vem cá, Ligon. Então, ó, faz o seguinte, põe Sérgio Barizão no Facebook e vê quantos aparecem. E você tem... É outro, porra. Você tem um nome comum, Barizão? Barizão não é um nome tão comum. Barizão eu conheço, ele não mente. Só pra esposa. Então, tem um monte, poxa. Ó, coloca aí o teste final. Ale, Barizão, se você estiver mentindo, você pode acordar amanhã com teus dois pés pra dentro? Tranquilo, tranquilamente. Como é que pra dentro? Pra dentro de quem? Como é que é? Pra dentro de quem, seu louco? Se mentindo, ele amanhã com os dois pés pra dentro. É pra trás, doutor. É curumim. Pra dentro. Pé pra dentro. Bom, você que sabe, é a tua consciência. Amanhã, se acordar com os pés pra dentro, você mentiu. Pé pra trás, Curupira, ô Benjamin. Curupira? Ó, o Bar tá me passando, você é primo do Hugo, não é? Não, não sou, não. Fala a verdade. Não tenho primo chamado Hugo. E Luizinho? Ah, Luizinho, Huguinho, Zezinho. Luizinho, né? É. Conta a piadinha sem graça. Eita, o Barizão tá deitando no Benjamin. 2x0, ó. 2x0 pro Barizão. Porra, tá mais que 2 aí. Tá 7x1 já. 7x1. Pode terminar 7x1 e ele pode desligar porque ele tá mentindo, porque ele já ligou. Não, mas ele já falou mais que o Rudy essa semana. Eu participei com o Mota no Tatuapé, onde teve lá. Verdade, verdade. Todos ele vai soltando. Mas lá não é ligação. Não, pedágio, pedágio, pedágio. Pedágio, pedágio não é ligação. Vocês estão abrindo um precedente muito ruim pro programa. Tá bom, tá bom, segue o jogo. Mas não dá pra provar que é o cara ou não. Assume essa porra aí. É igual o time grande. É. Se ele chegar lá com a identidade dele e tiver o nome do meio, ele não entra. Pode falar? É. Pode falar? Eu te deixo um adendo. Eu desligaria, ele já ligou. Ai, Domênico, segue. Ô, meu velho. Não, e tem outro, Domênico. Eu não sou só eu, não. É o caso. Não, eu tô falando. Por mim, tá tudo certo. Se é o caso da torcida, eu nem vou pra torcida, eu tenho outro compromisso. Desculpa, Benja! Não é, não é, que ele já ligou. Não liguei, ô, Benjamin. Ligou, ele tá falando que não ligou. Pô, acredita nas pessoas, velho. Acho que todo mundo é como seus amigos. Por que eu tenho que acreditar nele, que eu não conheço, e vou desacreditar no bar que eu conheço há 15 anos? Mas ele pode ter um hormônio aí. Não, é óbvio que eu acredito que eu quiser, e eu tô acreditando no bar. Vai, Domênico! Para, Benja! Ô, Barizon. Barizon, e aí, cara, o que você tá achando aí? O treinador tá dando um jeito já no time ou ainda a coisa tá feia? Então, não é hora de falar, né, Domênico? Tá cedo ainda? Só um jogo aí, né? Só é um jogo que nós fomos bem aí contra o São Paulo, né? Não, o Palmeiras até que jogou bem um outro jogo aí, uns dois jogos aí. Sim, ou pelo menos jogou, o Tite voltou, então deu mais consistência ao time, né? Já deu uma melhora, né? Já deu uma melhora, com certeza. O São Paulo também vinha aí de vitórias, então deu um pouquinho mais de confiança aí pro time do Palmeiras pegar o time amanhã na Libertadores, né? Verdade. Amanhã... Fala aí, a única coisa que eu gostaria é que ele começasse com o Borja como titular, né? Não colocasse ele durante o jogo, né? Eu acho que ele vai começar como titular, hein? Então, titular. Amanhã o Borja será titular. E eu vou dizer uma coisa pra você, eu tentaria aí o meio-campo, que eu achei que deu uma tabelinha aí, viu? O Guerra com ele, hein? Que já estava. Já tinha acontecido no ano passado, né? Com o time do Atlético. É. Né? E eu viu a lei, eu colocaria, viu? Felipe Melo, Tietê e Guerra. É isso aí. Aí Dudu, Michel Bastos e Borja. Isso, esse é o time. Esse o terceiro é o gol contra o São Paulo, quem dividiu a bola com o Denis na primeira lá e com o zagueiro foi o Borja. Foi o Borja. Né? Depois chegou pro Guerra. E o Guerra chegou e foi pra dentro, é isso aí. Não, mas teve uma bola enfiada do Guerra pro Borja, que ele bateu, que a bola passou por cima do gol, que foi ele também. Perfeito. Foi o Guerra e Borja. Isso. A dupla, né? Não foi, ô? Foi, no segundo tempo ainda, no meu time, né? Ainda tem o Keno pra entrar. Velocidade. O Keno tá bem, hein? Tá bem, tá com confiança, então. Keno, o Roger Guedes também, tá entrando às vezes. Roger Guedes tem elenco, né? Não tá são só 11, né? É o William, né? O William que pode também, às vezes, entrar no time. O William também. A única coisa que ele tá fazendo é colocando o William como centroavante, e ele não é centroavante, exatamente, né? Exatamente, ele cai pelas pontas, né? Aquele atacante que ele joga pelas pontas, né? Exatamente. Então a única coisa que eu não faria seria isso. Mas tem que dar volta de confiança, é o que você fala. Não tem outro pra pôr no lugar, o Luxemburgo já foi o tempo dele, né? Tem que dar um voto de confiança aí, né? Eu espero que o torcedor... A vitória acalma os antes, velho. Então, mas eu espero que o torcedor acredite um pouco mais no treinador, dê um pouco mais de tempo. Sabe por quê, Gê? Se você tivesse no mercado alguns treinadores aí, você fala assim, pô, esse daí sim dava pra vir. Tá desempregado, aquela coisa. Tudo bem, mas não tem. Não tem. Quando não tem... Isso! Que barulho é esse, são loucos? Tem gente brincando de pega-pega nos corredores da rádio. Duas criancinhas. O Mota é estúpido. Duas criancinhas. Ele sabe que esse tipo de brincadeira não são legais. E depois ele quer brincar de esconde-esconde. Brincadeira. Sim, o treinador do o Luxemburgo começou do nada também. Ele foi campeão com o Bragantino em cima do Novo Horizontino do Nelsinho. Né? Dali ele veio pro Palmeiras, também veio como promessa. Lógico. Tinha Parmalat, tinha o belo de um time, e aí mostrou todo o potencial dele também, né? Sim. Quem sabe aí o Eduardo Batista também não seja uma bela surpresa aí pra gente. É, esperamos que sim, né? É o que a gente tá torcendo aqui, né? Alguns não, né? Alguns gostariam que ele fosse já embora o mais rápido possível. Mas eu acho que já tá no time, é aquela coisa. Eu não queria ele no time. Não queria que tivesse vindo aí, Gê. Mas chegou... Vamos dar um voto de confiança e vamos tentar ver o que acontece. Porque também ficar torcendo, é ruim, tudo é ruim. A coisa também não vai andar, né? Não dá, a coisa não anda, né? Não é verdade? Só joga contra, velho. Mas que coisa, só ligando o palmeirense hoje, meu. É a fase, eu acho, né? É fase, né? É a torcida, velho. Você quer cair no jogo. Quer ir no jogo, é isso? Tem torcida Estádio 97, é isso? É lógico. É lógico que ele não quer, ele tudo já ligou. Tudo interesseiro. Ele não quer, ele já ligou. Todos interessados. Ah, mas todo mundo interessado. Ô, Benjamin, eu mando meu documento no seu Twitter, meu amigo. Nossa! Agora jogou! Ah, agora chorou! É ruim o Benjamin ficar desdenhando das pessoas e duvidando da idoneidade do ouvinte. Inventei, é ruim mesmo. Eu inventei um ditado novo: jorra por último quem jorra melhor. Como é que é? Jorra por último quem jorra melhor. Eu acredito no bar. Ah, no bar eu também acredito. O que tem? Comparem as vozes. Então, peraí, ó. Peraí, olha. Nós temos uma ligação. Vamos ver quem tá falando a verdade ou não. Nós temos uma ligação aqui de um ouvinte chamado Sérgio Barizon. Nós temos no arquivo. Claro. Vamos ver se é a mesma voz. Vamos lá. Alô? Alô? Quem fala? É Sérgio. Sérgio, tudo bom? Sérgio. Oi, tudo jóia, Domenico? Sérgio do quê? Não é. Sérgio Sambo Barizon. É igualzinho o cara. Barizon. Não é. Não é. Não é. Já deu pra ver que não é. Não é. Gente, igualzinho. Não é. Você tá louco? Não é. Ô, Beza, eu quis esperar do... Ah, chupa, Beja! Ó, um cara que se diz corintiano, é São Paulino e no Rio é flamenguista. Jorrou! Quem jorra por último? Jorra melhor! Você derrubou, meu, na cara do cara! O cara desmascarou você! E guardou dentro da cueca e foi embora. Desligou! Deixou vocês zonzo, velho! Se vocês não são uma equipe, eu sou eu. Conheço o Bar há 15 anos. O Bar não erra, o Bar não mente. Muito obrigado. Mas essa voz era não do era ouvinte, diferente. Não era nada mesmo. A ver. Lógico que não. Pra mim era idêntico. Não parecia. Não parecia não. O Bar não erra. E esse que ligou antes, tinha um nome no meio. Sambo Barizon. É. Vem cá, você quer na torcida? Não, não quero. Lógico. Quem não quer? Pô, mas ele merecia ir na torcida. Ele mascarou você. Ele infringiu as regras. Não, é que você encheu tanto o saco do cara. O cara até sentiu mal. Gente, nós temos aqui. Você se sentiu mal, velho. O árbitro no jogo, quando ele tá na dúvida de um lance, o quarto árbitro avisa ele no fone, no ponto. Aqui, quando nós temos alguma dúvida, o nosso quarto árbitro. Não sei se para vocês, mas para mim é o Bar. Interferência externa não pode, hein, na arbitragem. Extrema confiança. Por enquanto, não. Se vocês acham o Bar vagabundo, estelionatário, cafajeste, ladrão, são vocês. Mas isso não tira a competência dele. O Bar, para mim, é honesto e idôneo. Muito obrigado. Então, se o Bar, que está na produção há mais de 15 anos, fala um negócio, o mínimo que nós temos que fazer é ouvir o que o Bar está falando. É, mas o ouvinte... Aí, bem. Chupa, trouxa. Cartão amarelo pra você aí. Aleluia! O quarto árbitro foi lá na orelha. Aleluia! Trouxa. Aleluia! Aleluia! Nossa, a comemoração do Mota, rapaz. Mas sabe quando ele tomou um cartão aqui? Acho que ele nunca. Essa vinheta nunca foi utilizada. Eu acho que ele tá torcendo contra você. Aí, Mota, pão com mortadela. Toma um cartão amarelo agora pra você. Isso é o tipo de falta, né? Onde um levanta pra agredir o outro e o juiz amarela os dois, tá vendo? Claro, tá certo. Quer dizer, o meu amarelo foi porque eu fui defender um companheiro. Estádio 97 da Energia 97 tem o oferecimento de Nissan. Olha só, amigão, marca aí na sua agenda. Nesse mês você vai sair de Nissan Zero, porque chegou o Nissan Days. O melhor momento para você fazer uma escolha inteligente. É inteligente aproveitar ofertas imperdíveis que cabem no seu bolso. É inteligente poder pagar em 3 anos sem juros. É inteligente poder pagar em até 72 vezes. É inteligente ter supervalorização e troco na troca do seu usado. Entendeu, amigão? Por que você não pode perder o Nissan Days? E aproveite também para conhecer o Nissan Kicks, o SUV ganhador de 10 prêmios. Isso mesmo. 10 prêmios automotivos. E olha só o que ele tem. Painel multifuncional colorido com 12 funções. Multimídia de 7 polegadas com câmera de ré e 360 graus. Ar-condicionado digital. Botão Push Start. Câmbio automático CVT. E olha, é tanta tecnologia que só fazendo um test drive para conhecer tudo isso aí. Então já sabe, né? Passe numa concessionária Nissan e aproveite. Porque quem testa, compra a Nissan. É isso aí, amigão. E não esqueça, hein, pedestre, use a sua faixa. é Nissan. Temos mensagens aqui através do nosso WhatsApp. Vamos ouvi-las, vamos lá. Galera, boa noite. Hamilton, flamenguista de São Paulo. Pô, pra essa discussão ficar legal, vocês poderiam montar os piores times. Ia ser o maior barato, hein? Parabéns pelo trabalho, uma boa noite. Agora, é mais difícil montar o pior do que o melhor, viu? É bem mais complexo montar os piores. É, porque você tem períodos longos aí de times ruins. Porque na maioria das vezes você tem mais tempo de time ruim do que bom. É, pois imagina é o Santos, 18 anos, você, nossa, dá pra montar 20 times do Santos. Nossa. Qual goleiro jogador você ruim, colocaria no, São, no pior São Paulo? Ah, não, não, não. Uma nota, uma chance. Olha, o Alencar foi bravo, hein? O Alencar... Você tá brincando, né? Não tô brincando. Porque você gosta do Alencar, né? Ele é chato. Alencar, né? Tonho. Foi bravo. E atacante? Tonho. Qual melhor, pior atacante? Puta, meu, atacante pior, rapaz. Deixa eu lembrar. Ó, aquele Marcão da Ferroviária foi bem ruim. Marcão. Puta, eu lembro. Desse tamanho. Era bem ruim. Jogou no final de 83, ele jogou. É, mas tem muito atacante ruim, viu, Mota? É que geralmente o ruim... É aqueles que jogam... Às vezes tem uns ruins que jogam 6, 7 jogos, então não marcam tanto, né? Agora... Pô, olha... E tem o ruim... Eu vou pegar o meu almanaque do Tricolor pra lembrar de umas ruindades lá. E tem o ruim também que joga, que cai em time certinho, em time bom, né? De jogadores bons. Olha, dizer, teve aquele Alberto, lembra? Que jogou de centroavante no Santos, ele encaixou ali. Paulo Almeida. Lembra do Paulo famoso... Almeida, volante. Puta, lembra do famoso Paulo Almeida, velho? Mais mensagens no WhatsApp. Salve, rapaziada do Estádio 97. Ô, Sombra... Eu li no UOL que o São Paulo vai fazer um trabalho especial com o Denis, cara. Pelo amor de Deus. Esse cara tem cara de vendedor de sapato, não tem cara de goleiro, mano. Você é louco. Se ele for no estoque, ele derrubou todas as caixas, ele é ruim demais. Vendedor de derrubar as caixas do estoque. Acabou pro Denis. Gente, olha, peraí. Aí vamos pegar pela cara do cara. Aí é chato. Não, mas acabou de todas as formas. É, mas teve um goleiro de vocês que hoje é referência, que hoje é ídolo, que ganhou tudo. E também era questionado pra caramba, hein? Não vamos esquecer. Opa, você tá querendo questionar o Rogério Ceni? Não, ele foi. O São Paulo. Como goleiro? Os São Paulinos questionavam o Rogério Ceni. Como goleiro? Antes de ganhar o título? Nossa. Tinha um, inclusive, que é conhecido nosso, que dizia: enquanto o Rogério Ceni estiver no gol de São Paulo, não ganha, Paulo, nada. Não ganha absolutamente mas nada. Mas eu acho que as questões não eram inerentes à qualidade eu técnica. Falei, nossa, eu acho que era muito era mais. De nego falava assim, ah, ele é muito mandão no São Paulo, é. Não sei, mas era questionado, entendeu? Mas o Mota é tipo... Eu nunca falei isso, tá louco? O Tonho da Lua, não dá pra levar muito em consideração, né? Não é meio Tonho da Lua, lembra? Ô, cobrinha. Cuidado pra não morder a língua, hein? Cuidado pra não morder a língua, hein? Quem falou foi o RG? Cuidado pra não morder a língua, hein? É. Vocês dois aí, cuidado pra não morder a língua, hein? Não falei porra nenhuma, falei outra coisa. Eu prefiro a Rutinha. Ai, ai. Vamos lá, mais mensagem. E aí, galera do estádio, boa noite. Meu nome é Oswaldo, sou torcedor do Palmeiras. O Benjamin Bach acabou de falar uma besteira gigante aí, variar, do Gamarra. Não, aí. Falou que o Gamarra é zagueiro central. Só se for no time dele. Nossa. O Gamarra sempre foi quarto zagueiro. Por exemplo, no Paraguai, o zagueiro central era o Ayala, que fazia dupla de zaga com nossa, o quarto jogado, zagueiro viu? Gamarra. Tá valeu, bom, galera. Abraço. Nossa, hoje, tá tão chorando. Chamou aí, o pai de coxinha, mãe de empadinha. Hoje tá eu não ruim. Quis falar nada porque o Benjamin é meu amigo, mano. Ah, não, no Corinthians jogou o Gamarra de zagueiro, quem era o quarto zagueiro era o Batata. Deitou, agora deitaram e enrolaram mesmo. Não, não no era. Corinthians, a dupla de zaga era Gamarra na direita e o zagueiro Batata na esquerda. O Gamarra, Batata, ele sempre foi camisa 4 no Paraguai. A Batata assou pra isso você, filho. Que é o falando do time do Corinthians. Sim. O Vladimir no Corinthians, amigo, jogava com a camisa 4, era lateral esquerdo. Mas era uma outra época, filhão. Não. Era lateral esquerdo. O Gamarra do Corinthians também era camisa 4. Eu não queria falar nada, porque o Benjamin é meu. Ah, você amigo, é elegante, né? Mano. Você então, tem finesse. Então entra no Google. Você também quer o Zé Google. Ah, pega a escalação do Corinthians. Eu acho. O Zé Google, entra aí. Entra aí. E vê a escalação do Corinthians com o Gamarra. Ué, você deveria dar o braço a torcer. Não, você não deveria... era Batata e Gamarra? Pois é. Não. Veja, é verdade. O Batata era o zagueiro central. É óbvio. Se for, é óbvio. Errei. Não, pra variar. Errou, normal. Fábio Luciano, camisa 3, Gamarra, camisa 4. A zaga se for, eu errei. Não, se for não, fala errei. Não, se for, não coloque, admite, não ressalvas. Eu, diferente do não senhor, não é feio, errado. Não coloque ressalvas. Eu, diferente do senhor, eu tenho humildade. Não, não tá tendo, não. Não tá o senhor deveria estar todo mundo falando aqui e o senhor não quer admitir. Você quer reformular sua zaga? Eu vou checar aqui. Vou checar no Google, você quer né? Reformular aí vai falar do Google dos outros. Deixa, já passou. Checando, checar. Não pode reformular a zaga? Aí na minha zaga. Vai dar problema jogar, porque no São Paulo, um tempo atrás, você é com a história do zagueiro com o pé esquerdo. Checar, checar. É. Tinha um pé esquerdo. Cadê o pé esquerdo, né? Tinha que ter um pé esquerdo. Hoje nós temos o goleiro da mão esquerda. E galera do Estádio 97, aqui quem fala é o Bruno, santista aqui de Osasco. Eu ouvindo aí o Benja e o Mano escalando os melhores de todos os tempos do Corinthians. Porra, como é que eles esquecem Carlos Eugênio Simon, Edilson Pereira de Carvalho, esses caras estão de brincadeira. Nossa. Esquecemos de uma bandeirinha também. Jorrou. Tinha uma bandeirinha também. Aceita o gol, mano. Aceita o gol, mano. Jorrou nos dois, velho. Inclusive, se você olhar seu RG, você vai ver o nome dela lá também. Juiz. Ô, juiz. Ô, juiz. Jorrou nos dois, mano. Eita. Vacilou. Todo dia eles encontram o Simon e falam assim, ô, valeu, Simon. Paga o almoço. Cansou de ferrar o gol, mano. Vamos lá, mais mensagens no oferecimento do Buscapé, Dia do Consumidor Brasileiro. Buscapé, acesse o site ou baixe o aplicativo grátis. Ô, Sombra, vai desculpar, meu, mas eu vou ter que concordar com o mano, cara. O Tite, eu sou São Paulino. Mas o Tite foi mais técnico do que o Tele mesmo, cara. Ele fez milagre no Corinthians e ia fazer milagre no ano passado de novo. Só que, como ele foi pra seleção, né? E ele caiu na seleção e fez milagre na seleção. Entendeu? Mano, se ele ganhar essa Copa aí, ele pode ser o maior técnico de todos os tempos, velho. Sem brincadeira. Legal, cara. Bacana. Você tem a sua opinião. O ouvinte foi perfeito na colocação dele, tá vendo? Ele deixou de lado aí o clubismo pra fazer uma análise imparcial, diferente do senhor. E você quis ofender o ouvinte, ele em nenhum momento ele te ofendeu. Pois é. Eu quis ofender o ouvinte, eu chamei ele do quê? Não, mas você deu a entender que você tava puto com ele. Não, senhor. Fala no seu tomzinho aí. Eu discordo. Fala no seu tomzinho. Tomzinho? É. Ela vai dar tom maior. Né? É. Não dá, né? Um ganhou duas Libertadores, dá, né? Dois Mundiais, né? Fez a melhor seleção do mundo, né? Não ganhou, mas fez. Né? Todo mundo fala não hoje. Dá, né? Paquito, um Mundial do Corinthians e uma Libertadores invicta contra o Boca. Vale mais do que os quatro títulos que você citou. Fica feio pra você, mano. Pra falar de seleção, primeiro tem que ir lá e perder. O Tele perdeu, primeiro vai lá e faz jogar. Tem jaca. Agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu automóvel. Por que perder dias esperando o historiador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Velhinho, quem ganhou a camiseta do Estádio 97 no apoio de fitcamisetas.com.br? Ele, Diogo Jonas de Souza. Três dias úteis para retirar os seus prêmios entre 9 da manhã e 5 da tarde, tá bom? O estádio volta amanhã às 5h30, no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. McDonald's, amanhã um clássico no McDonald's, Big Mac, por apenas R$8. E Extra, no Extra você faz economia de verdade. Lembrando, hein? Oi, fala, mano. A única notícia confirmada até agora é que o sindicato falou que pode entrar de greve. O TRT falou que deu uma liminar pro metrô e obrigou os metroviários a trabalharem. Então, a única coisa é que vai ter não tem rodízio, tá suspenso. O rodízio e a Zona Sul pode estacionar. Zona Sul! É Zona Sul. Zona Sul! Não vai ter Zona Sul? Não, Zona Sul não tem. Só na Zona Sul pode estacionar. Gente, Zona Norte, não vai ter Zona Sul, ninguém, gente. Ninguém erra aqui. Ah, pai. Nossa, mas ele não conseguiu falar a frase. Obrigou os trabalhadores a irem ao trabalho. Não falei trabalho. Não vai ter Zona Sul, gente. Valeu. Responsabilidade. Vivemos um momento conturbado em nosso país. O presidente nacional do PHS, Eduardo Machado, fala desse momento. Vivemos um momento complicado, cheio de preconceitos, intolerância e separatismo, em que o time A torce para que o time B não dê certo, fazendo com que prevaleçam os velhos vícios da política tradicional. Mas nós pensamos diferente. E com coragem e ousadia, queremos te provar que não existe contradição entre desenvolvimento e justiça social. PHS.

Vamos ouvir agora as lideranças do PHS que fazem o nosso partido cada vez mais forte. Com a palavra, Christian Viana, presidente PHS do Distrito Federal. O partido político é o ambiente onde se discute propostas e ideias que mudarão a sua cidade e o nosso país. Agora é a vez do vice-presidente nacional do PHS, Jorge Arturo. Os novos rumos que o nosso país exige dependem da ampla participação da população nas decisões políticas. Escutar mais e falar menos. Esse é o nosso papel enquanto partido. E as mulheres, aqui no PHS, também têm vez. Ouça a Luciana Roriz, secretária-geral nacional do PHS Mulher. PHS Mulher tem uma missão de altíssima responsabilidade, que devemos honrar com aqueles que depositam a confiança em nosso trabalho. Sem esquecer de que o legítimo interesse público deve ficar sempre em primeiro lugar. Por isso, precisamos fortalecer a presença das mulheres em todos os espaços da sociedade. E o compromisso de nós, mulheres solidaristas, é lutar pela igualdade sem o menor vestígio de discriminação. A nossa vereadora do Piauí, Cida Santiago, fala com a gente. O PHS tem se destacado a nível nacional porque valoriza a mulher brasileira. Somos a maioria de votantes. Temos um papel fundamental nos novos rumos do nosso país. Venha fazer parte dessa reconstrução. O PHS é um partido plural e democrático que respeita aqueles que divergem e ascendem para um novo tempo de debates e amplia a participação popular. Luiz França, secretário-geral do PHS, confirma. Não é mesmo, França? Sem dúvidas. Estamos vivendo o nosso melhor momento, compreendendo que só o envolvimento efetivo das pessoas é que poderá ser o grande combustível das mudanças e reformas esperadas por décadas. É uma questão de atitude. Clélia Gomes, deputada estadual do PHS de São Paulo, fala dessa atitude. Atitude é acreditar no empoderamento feminino, na força de lutar que faz com que nós ocupemos os espaços políticos que antes eram reservados aos homens. Por políticas afirmativas para as mulheres, isonomia salarial e ampla participação no parlamento, contra o machismo e o preconceito. O mais proteção social e desenvolvimento, como afirma Cláudio Maciel, vice-presidente, PHS Minas Gerais. Desenvolvimento se faz com geração de emprego e renda. Apoiaremos com unhas e dentes medidas que possam ajudar as empresas a crescerem, respeitando o meio ambiente e a sustentabilidade, transformando sonhos em realidade. O presidente estadual, PHS Rio de Janeiro, explica. Educação liberta e projeta para tempos futuros. Precisamos pensar em uma universidade a serviço do Brasil, além da consolidação das escolas em tempo integral. O fortalecimento do ensino técnico, dando qualificação profissional e diminuindo drasticamente o desemprego. E contra o desemprego, o presidente estadual do PHS São Paulo, Laércio Benco, tem a receita. Desemprego se combate com criatividade e inovação. Investir no turismo é acreditar que as nossas potencialidades possam fazer a diferença na vida da nossa gente. Esse é o nosso compromisso, verdadeiro e sério, com responsabilidade e visão. Visão com foco, é o que afirma Castelar Neto, PHS Minas Gerais. Visão para o futuro é acertar os ponteiros da economia, diminuir os juros e gerar oportunidades. Oportunidade para todas as classes sociais, principalmente para os jovens. É o que diz Murilo Alves, tesoureiro PHS Goiás. Oportunidade para que o jovem, do mais rico ao mais pobre, possa ingressar na universidade e mudar a sua realidade. Mudando a realidade dos jovens, você muda toda a economia. O vice-presidente nacional do PHS, Pelarmino Souza, sabe disso. Movimentar a economia e diminuir a burocracia, facilitar linha de crédito ao micro e pequeno empresário, incentivar a população a empreender. O vereador de Belém do Pará, Igor Normando, dá o recado. Preconceito é burrice, são os mestiços misturados, mulheres e homens que sonham com uma sociedade mais justa. Enquanto houver injustiça, existiremos como partido político, na luta, com protagonismo. O secretário-geral do PHS Nacional, Luiz França, acredita nessa luta. Lutar pelo fim do desperdício dos gastos públicos com uma gestão eficiente que realize parcerias com a iniciativa privada, regulando os serviços e movimentando a economia. Este é o PHS. E para finalizar nosso programa, com a palavra o presidente nacional do PHS, Eduardo Machado. Empreender é, acima de tudo, inovação de ideias e coragem para tirar do papel. Aqui no PHS, o discurso e a prática andam lado a lado e a nossa luta sempre será pelo fortalecimento da economia brasileira, sem deixar de lado aqueles que mais precisam. PHS. Termina aqui.

Sessions.